Eu sou o JP e I am afraid of no ghosts. Eu sou o Thales Martins e, como dizia Guilherme Arantes, ou como diz Guilherme Arantes, porque ele está vivo, né? Adeus também foi feito para se dizer. Bye bye, so long, farewell. Eu sou a Ana Recalde e eu ainda choro só de pensar nesse episódio. E eu sou o Rafael Salimena e eu tenho que admitir que eu adoro ver o Tennant sofrer. E seja bem-vindo ao Who Cares? Bom, então a gente tá aí pra falar do final da temporada, né? Episódio duplo. Apresenta a nossa convidada, o mal Vou apresentar, ó, calma, deixa eu fazer a apresentação direito. A gente tá aí pra falar do final de temporada, episódio duplo, Arm of Ghosts e Doomsday. E a gente trouxe aqui nossa convidada especial, a Ana Recalde, pra falar junto com a gente. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Na verdade, eu peguei o Thales e o JP pela esquina nos eventos e falei, olha... Vocês têm que me convidar pra Doomsday. Se ninguém me convidar pra Doomsday, eu vou ficar brava. Sério. Ela ameaçou a gente, né? Ela se auto-intimou a participar desse episódio. Sim, com certeza. Ninguém já nem tá tava virando pensando uma tradição, em mim. Né? Já tá virando uma tradição, né? Essa coisa de termos o convidado sempre no final de temporada. E a grande maioria dos nossos convidados, eles que se convidam, né? A gente convidou pouca gente, na real. Ana, explica pros nossos ouvintes quem é você e por que você escolheu esse episódio. Bom, eu sou roteirista de quadrinhos, Ruvian, louca, fiz cosplays vários de Doctor Who. Não que eu me orgulhe muito, porque eu não sou muito boa nisso, mas eu fiz cosplay de Rose. E eu, cara, vestido rosa, rodado, com tudo que tem direito. E eu escolhi esse episódio porque it breaks my heart every fucking time. Eu não sei... É tão bom, a Rose vai embora, é tão bom... Não é bom. Nossa, cara. Não só a Rose vai embora, como aparece no final a dona, né? E ainda aparece de lambuja a Martha Jones, né? Sim. O maior crossover de Companion que a gente já teve na série. Aqui, vamos trabalhar que a gente tem coisa pra cacete pra falar hoje? Tem, episódio é grande, vamos nessa. Sim, senhor. Vamos nessa então. Primeiro falar do episódio Arm of Ghosts, né? Então, é o 2.12, mas se você tiver na numeração do Netflix é o 2.13. Exato. Por causa do episódio de Natal, mas a gente vai tratar aqui como 2.12. Então Thales, a ficha técnica de Arm of Ghosts. Vamos lá, David Tennant como décimo doutor, Billy Piper como Rose Tyler, tchau. Camille Kuduro como Jack Tyler, essa faz falta. Noel Clark como Mick Smith, pô, coraçãozinho pro Mick. Sim. Que ele me conquistou. Muito boa essa volta dele. Tracy Ann Oberman como Yvonne Hartman. Eu separei aqui uma curiosidade sobre ela, que é aquela mulherzinha, né, a chefe lá da Torchwood. Uhum. Ela é muito conhecida como roteirista e atriz também de comédias, faz várias séries, principalmente pra rádio também, pra BBC Radio. Inclusive, ela fez uma série com a Catherine Tate também, que ela escrevia e as duas atuavam. Pô, ela é Só boa que... essa mulher, né, cara? Ela é boa atriz. Ela é boa. Ela foi indicada já a vários prêmios, nenhum BAFTA. Em 2005, ela ganhou 2 prêmios e foi indicada a 3, todos pela mesma novela, que é aquela EastEnders, que, por sinal, aparece nesse episódio hoje do Doctor Who, um pedaço dessa novela. Sim, eles fazem uma referência, ao personagem dela, inclusive, indiretamente. Isso é legal. Ah, que legal. Ela venceu o prêmio de Best Storyline pela morte do Dan. Saudoso Dan. Ela venceu o Best Dressed Star. Caraca, cara. Mas eu é uma informação super. Eu, no lugar dela, eu ficaria mais orgulhoso por tudo, por ela ter sido indicada ao prêmio de Best Bitch. Caraca. E o melhor... Até isso eles premiam na Inglaterra. É, britânicos e seus prêmios, né, cara? E no ano seguinte ela foi indicada de novo pra Soap Bitch of the Year. E não venceu, ela não venceu. Cara, quem foi a melhor filha da puta? Pois é, né, cara? Porque eu nem sabia, né? Então vamos seguindo aqui. Aí tem o Raj James, né? A melhor coisa que tem no currículo dele é que ele é co-apresentador de um podcast. Muito bom, não vamos desmerecer nosso ofício aqui, né, cara? Não. É um ofício pra poucos, né? Uma profissão muito bonita. Aí tem a Freeman, né? Freeman, a Diaman. Como é que fala o nome dessa mulher, cara? Eu tô chutando que é a Diaman porque ela é filha de... A mãe é iraniana e o pai é ganês. Então, muito de parabéns, tá? Pelo que eles fizeram. o nome dela nem é Freeman, é Frema. É com um E só, só que os ingleses não conseguem falar, ela botou um E. Um E mais pra virar Freeman. Ela fez 3 testes pra participar de Doctor Who. Um deles foi no episódio lá de Natal, do Tennant. Lembra aquela lourinha que trabalhava na Unit? Uhum. Amiga do Armínio Fraga? Sim. Ela fez teste pra esse papel, aí ela não passou. Porque o Russell T. Davis queria uma loura fria. Não que a personagem tivesse alguma relevância, né? Porque ela mal fala na série. Então podia ser qualquer pessoa, né? Além dessa personagem, ela fez teste pra 2 personagens pra esse episódio de que a gente vai falar hoje. Uma foi essa que ela entrou, que ela fez, e a outra foi pra uma outra personagem que foi cortada, assim, do roteiro final. E aí os caras ficaram muito impressionados porque ela fez 3 testes pra série, ela foi muito bem nos 3 testes, e aí resolveram fazer um teste com ela pra ser a companion. E aí inventaram aquele caô dela ser prima da menina aqui. A minha namorada, quando foi assistir o Dr. Who e viu a cara dela, ela lembrou que tinha visto ela no The Carrie Diaries. Nossa. Ela fez, nossa. The Carrie Diaries. Que é um spin-off do... Como é que chama? Sex and the City, Sex, né? Sex and the City. ela fez o The Carrie Diaries. Ela fez uma porrada de coisa, cara. Ela fez Torchwood, né? Fez muito Torchwood. Sim, sim. Mas fez um monte de coisa insignificante depois e fez um monte de coisa... Um monte de audiodrama daqueles do Dr. Who. Uhum. Enfim, não... nada de... A gente ainda vai falar muito dessa mulher ainda. Vai ter tempo, sim. E aí tem um monte de gente no episódio que fez, que se fez, fez o próprio papel também. É, deve ser naquela cena da TV lá, né? Exato. E aí tem a Barbara Windsor, que ela fez a Peggy Mitchell. Que é aquela cena que é uma mulher falando pro fantasma numa novela: você não vai pegar o pub, não, sim, sei o que, blá, blá. Feliz, muito explícita alguma coisa que eu não sei o que é. Acho que é o então, Wiz Anders. É exatamente, aquele cara que você falou que a personagem da outra guria lá, que faz a Yvonne, o personagem que ela matou, que a personagem dela matou, é esse cara, entendeu? Então, por isso que eu tô falando, um dos fantasmas é esse personagem que naquele mesmo ano fez muito sucesso porque morreu. Então, fizeram a referência de que um dos fantasmas que voltou é o personagem da novela. Legal. Que todo mundo sabe que morreu, entendeu? A graça era essa. Tipo a Odette Reutemann da Inglaterra. E aquela coroazinha que tava discutindo com o fantasma na novela é uma personagem mesmo também que tem na novela, que se chama, sim, Peggy Mitchell. Legal. O autor é o Russell T. Davis, o diretor, pra alegria do JP, é o Graham Harper. Que é foda. O episódio foi exibido no dia 1º de julho e ele foi visto por 8,20 milhões de pessoas. Olha só. Bastante gente. Boa audiência. Foi o 7º programa mais assistido da semana, ficando atrás de 4 jogos da Copa do Mundo. Olha, pô, só, caraca, isso na Inglaterra significa muita coisa, né, cara? Muita coisa. Um JP, sinopse desse primeiro episódio. Então vamos lá, nesse primeiro episódio aí, a Doutora e a Rose voltam pra Terra nos tempos atuais, mas encontram o mundo transformado por uma rotina de aparições de fantasmas que são até bem recebidos pela população, né, lá do mundo, incluindo a Jack Tyler, que a gente volta a rever aí. O doutor resolve investigar e acaba ligando o evento ao misterioso Instituto Torchwood. Muito bom, então vamos discutir Army of Ghosts. O episódio começa com essa que pra mim é uma das melhores cenas de abertura, cara, da série até aqui. Que a gente ouve um monólogo da Rose resumindo a vida dela, né? Ela fala que nos primeiros anos quase nada aconteceu, mas um dia ela conheceu esse homem que troca de cara, né? E que levou ela pra viajar no tempo e no espaço. Mas ao contrário do que ela imaginava, aquilo não durou pra sempre. E ela vai contar nesses episódios como foi que ela morreu, né, cara? Morreu. E aí a gente fica, né? A gente sabia que ia dar uma merda nesse final de temporada, como a gente veio falando lá, né? Mas, pô, ela falar assim na lata que ela morreu, né? Logo no início do episódio. E o cenário que ela tá... Que é um giro de queixo fudido, né? E o cenário que ela tá, aquele cenário típico de pós, pós, pós-vida de novela da Globo, né? Aquela novela. Aquela praia. Tem essa vibe, né, cara? Meio escura, assim, meio nublada. A gente já umas 5 vezes aqui no Rupert. Não, eu como não sabia nada da série, eu juro que eu achei que ela tava no mundo alienígena e que ele tinha deixado ela lá. Foi um bom chute. Eu não sei se é coisa de roteirista. Ele vai deixar ela no mundo alienígena? Pois é, mas... Não pode ser isso. Ela falou que ela morria, sacou? Então, morreu. Esse porra. Aí é o paraísozinho do Doctor Who, né? Alguma coisa assim. Mas eu achei um puta gancho desse início, assim, né? Já deu uma sacudida boa. Falou, é fim de temporada, sacou? Sim. Ah, um detalhezinho muito legal é essa coisa que a gente sempre comenta que o Russell Davis gosta de fazer aberturas e fechamentos fazendo eco, né? Uhum. E quando começa esse episódio duplo, que a própria Rose dizendo que é o fim dela, né? É, a primeira imagem desse episódio é tipo uma imagem da Terra vista do espaço. Uhum. E depois aproximando para Londres. Ou seja, é exatamente o mesmo, fazendo eco com exatamente a primeira imagem da série. É, da primeira, né? Temporada da série. Que é do episódio Rose, exatamente. Sim. Que é o episódio que apresenta ela. Então, o episódio que apresenta ela, o episódio começa com ela se despedindo, eles têm o mesmo início. Isso é bem legal também. Esse cuidado do Russell Davis com a fase dele, né? Esse diálogo entre os episódios que a gente sempre fala. Sim. Aqui, eu nunca canso de ficar de queixo caído vendo, né, os detalhezinhos que ele coloca, isso é muito legal. Não, ele é fantástico, ele é um storyteller que eu invejo muito. É, a gente fala muito das limitações técnicas, né, mas esse é o tipo de coisa que ele sendo roteirista e criador da série, que não depende de efeito técnico, ele mostra que, tipo, não, isso que não depende de grana, não depende de equipe de efeito especial, eu consigo fazer muito bem. Né? Ele é muito que bom. Que é uma coisa que eu, sinceramente, sinto falta da série. Da tosqueira? Não. Do toque do Russell T. Davis e do cuidado que ele tinha com certas coisas. Pois de como showrunner. E eu nunca me incomodei com o efeito especial. Nunca, nem quando eu comecei, nem quando eu não assistia com ninguém, nem quando não tinha hype, nada. Você tem um desprendimento muito grande, cara. Eu acho que eu tenho. Eu não sei, eu sou muito ligada na história. Eu sou muito ligada nos diálogos. E o ritmo da direção dos primeiros episódios, os diálogos, como é desenvolvido, uhum, e como a narrativa se desenvolve, me prendeu em Doctor Who desde o primeiro momento. Pois é, você assistindo a série como roteirista, né? Eu que tento fazer essas coisas de vez em quando também, é uma coisa de cair muito o queixo, assim, porque, pô, você vê que é um cara, nossa, que tem uma história gigante na mão, assim, e ele tem o domínio de toda ela, né, cara? Naquele episódio que eles vão pro fim do mundo, né, no caso, quando aquela mulher árvore toca na mão do doutor e fala assim, ah, eu entendo, rola aquele momento assim, e eu não sabia nada sobre Gallifrey, eu não sabia o que esperar da série mesmo, eu não sabia nada. Uhum. E naquela hora eu me senti emocionada mesmo assim, entende? Então, o Russell, ele conseguia fazer certas coisas, e os roteiristas que ele chamava, e a forma como ele conduzia com os diretores, de um jeito que eu sinto falta, que dialoga comigo, entendeu? É, pois é, tem muito essa coisa mesmo, né? As épocas da série são diferentes, né? Elas têm linguagens diferentes, assim, né? Ritmo, né? Exato. Eu sinto um pouco de saudade dessa linguagem do Russell Davis também, né? Foi uma época muito massa da série, muito ímpar, assim. Mas eu acho que é por isso que eu fiquei triste, tão triste com a saída da Rose, porque a Rose era eu. Durante a primeira temporada, os roteiristas usam ela para explicar as coisas. Uhum. Você começa a aprender sobre o doutor com a Rose. Eu aprendi tudo que eu podia saber, inclusive que ele regenerava. Aquela reação dela de, você não é o doutor. Cara, foi a minha reação, entendeu? Muitas vezes ela falava exatamente o que eu tava pensando. Então foi meio como eu saindo da série, sabe? E eu sou menina, e eu era louca pelo David Tennant e tudo mais, sabe? Então, eu comprava a relação deles, eu comprava o romance, pra caramba. É bom ter uma menina falando isso pras outras que xingam aí quando a gente fala que o Tennant é o mais querido pelas mulheres. Eu não sei se ele é o mais querido pelas mulheres só porque ele é o David Tennant, mas ele é bem querido. O meu lado feminino é apaixonado pelo Tennant também. Depois do Capitão Jack, né? Aí esse é o meu lado masculino que é apaixonado. Também, né? É, exato. Aí a gente tem a abertura, né? E depois nós vemos a Rose e o Doutor saindo da TARDIS em Londres pra visitar a Jack, né? E é legal, eu acho que o clima é total visita de família, né? Sim. Aquela coisa de, como se os dois fossem casados, visitando a sogra ali, levando a trouxa de roupa pra mãe lavar, né? E ela beija o Tennant na boca, sim, né? A Jack, rola, né? A Jack é foda, a Jack né, tira uma cara? Casquinha só porque pode, né? E isso é coisa engraçada, né? Que nessa segunda temporada a gente viu a Jack ainda mais saidinha do que na primeira, né? Enquanto que na primeira era mais subentendido, né? Nessa segunda ficou mais evidente, assim. Ou então, deu uma louca nela, né? Ou então é efeito do Tennant, né? Sensualizando com tudo e todos, se estendendo pro elenco de apoio, né? A Jack flertou até com o Eccleston, cara. A primeira cena dela na série, ela já foi pra cima. É, sim, sim. Mas você não achou que o presente que a Rose trouxe muito vagabundo, não, pra Jack? Pô, mas porque a Rose sabe o significado daquilo, né? Ela fala, ah, saiu do lugar tal, ela... Bicho, mas é tipo... É um joelho machucado que dói quando tá, vai chover, sabe? Tipo, joelho de velho. É um joelho de velho. Então, mas, cara, isso eu vi como aquela coisa. Tipo, quando você vai passear pra um lugar muito foda... E aí você só quer passar o teu tempo passeando mesmo. Você não quer... É uma não tá preocupado com quem ficou. É uma parada, pois é. E aí, é tipo ir pra na última presente hora, de aniversário, de Natal, de nada. É um... O cara vai pra Portugal e traz aquele galinho que muda de cor, sabe? Que muda de cor, exato. Não, ele comprou no último momento antes de voltar pro aeroporto, sabe? É isso, porque você passou o tempo todo aproveitando a viagem, não pensando em quem ficou. Mas tem aquela coisa também, né, do que interessa de onde vem o negócio, tipo assim, ah, trouxe areia de uma praia do Japão, sacou? Tipo, ó, tava lá do outro lado do universo, nossa, trouxe aqui pra vocês. É, tipo, areia da praia do Japão. Você chega no Brasil e fala, não trouxe nada pra fulano. Peraí, tem um canteiro de obra ali, deixa eu pegar um pouco de terra, olha. Não, não porque a areia da praia do Japão é radioativa, cara. Pô, sim. Aí dá pra saber que é do Japão. Bom, aí tem uma coisa estranha, né, quando eles chegam, que a Jack diz que eles vão receber a visita do vovô Prentice, né? Sim. E a Rose fala, pô, esse cara é pai dela, né, morreu há 10 anos, né, mamãe finalmente enlouqueceu. Né? É, a Rose faz aquela cara, eu acho que é a minha mãe. Tá maluca. É, ela perdeu agora, né? Tipo... Nunca ela isso, pega né? No braço da Jack, né? Assim, aquela cara, mãe, então, deixa eu te falar, seu pai morreu. Não, e aí a Jack fala, não, eu sei, mas ele vai vir assim mesmo, peraí. Aí aparece uma forma humanoide, né, dentro da casa lá, e a Jack jura que é o pai dela, né? É, que me lembra, não sei porquê, não sei se é pra ter uma referência visual mesmo, mas me lembra aquela forma humanoide lá do final do Tooth and Claw. Eu não sei se é pra ser algum tipo de ligação, ou se é só porque aproveitaram o mesmo tipo de efeito visual, assim, porque tava barato, já tava feito. É tão feio quanto o efeito, né? Tipo... É meio acelerado o efeito, você reparou que os fantasminhas andam mais rápidos que os próprios Cybermen, assim, tipo... Sim, sim. Cara, quando eu vejo aqueles fantasmas na rua interagindo com as pessoas, eu consigo ver só um clipe de música eletrônica dos anos 90, sabe? E o Doutor descobre pela televisão, né? E sempre a televisão, né, nessa fase do Russell Davis, sim, sim. Ele adora esse diálogo entre os programas, entre a programação, que os fantasmas estão pelo mundo inteiro e não, viraram um fenômeno pop aí, também. A né? Parte mais sensacional é que mostra a visão dos ingleses da TV do Japão, assim, que é tudo muito exagerado, eles gritam. Não... E aí mas tem é. As gurias adolescentes se pintando de fantasma. É isso que eu ia falar, moto... não é a visão dos ingleses, cara, né, cara? É a visão de todo mundo. Dos ingleses. É, a TV japonesa é assim, não é? Se isso não for minimamente exagerado, cara, não dá. Cara, você nunca viu um programa de TV japonês? É, a compilação não? Da TV japonesa, cara. YouTube não, tá aí pra isso, cara. Isso aí é aquela coisa que os japoneses fazem pra trollar a gente, pra gente achar que eles são assim o tempo todo. Mas pode ser. Mas segue. E aí tem aquele monte de referências, né, da TV lá. Provavelmente são todos programas da BBC que aparecem, né, aquele que a gente já falou lá da... Não tem um programa de culinária, o cara tá fazendo um bolo em formato de fantasma? O que vamos lá, Ana Maria Braga faria também, cara, se rolasse. Faria, com certeza, faria. Óbvio faria. E quando a Rose pergunta por que aquele seria o avô dela, né, a Jack fala que sente que é ele, né, que é preciso querer que seja ele. É aquela conversa que não é tão rara da gente ouvir de que acredita no sobrenatural, né. Sim. Tipo, ah, alguma coisa me diz, né, e tal. E aí o doutor fala, pô, não são fantasmas, né? Apesar de não saber o que é, sai dessa. Sabe? É alienígena, porra. Todo mundo... É, exatamente. Cadê o... Sim. Cadê o homem do History Channel aí, cara? E aí a gente vê aquela esfera que tá lá no Torchwood, né? Parece que aquilo simplesmente surgiu do nada, né? E o povo do Instituto tá fazendo testes pra descobrir qual é. Aqui, cá entre nós, aquela esfera não parece aquela, a esfera que fica no símbolo da Globo, assim, no meio? Cara, é uma esfera, assim como aquela, né? Pois é. Não, mas é a cor. As esferas feitas, elas geralmente se parecem. Assim. Não, mas eu não consegui. Eu acho que o plano que eles faziam, botava aquela esfera no meio da tela, eu olhava aquilo e falava, caralho, olha, é a Globo. Thales, você tá igual a Jack, você tá precisando querer que seja a esfera da Globo. Exato. Talvez. Que pra você, isso é o símbolo de todo mal, cara. E aí tem aquela cena da pré-Martha Jones lá, né? Que eu não sei o nome dela. Sim. Nesse episódio. Ah, eu sei. Peraí. Eu só vou chamar de Martha genérica. É, independente, a prima da Martha. Tinha. O nome dela, da personagem, é Adeola Oshodi. Ah, não. Martha genérica. Né? É, prima da Martha. Aqui na minha anotação, esse momento entrou como primeira aparição da Martha Jones. Perdão, da prima da Martha Jones. Mas, cara, nesse primeiro momento, essa primeira ceninha dela lá com outro maluco, já dá pra ver como ela é ruim, cara. Não sei porque chamaram ela de volta. Ah, para, gente. Cara. Vocês vão a merda, vocês ela dois. Ela é muito ruim, cara. Não, ela é linda, não, cara, mas ela é ruim, cara. Não, eu acho ela boa. Eu não acho ela tão ruim, não. Eu achei que só por aquela ceninha eu já achei ela bem ruim ali. E outra coisa que eu destaquei também é que o Raj do Big Bang Theory, né, tá trabalhando no Torchwood, né? É isso aí. Eu não sei se vocês assistem Malhação ou TV americana, mas eu não acho a Freeman tão ruim assim, não. Pois é, tudo depende da sua base de comparação, sim, né, cara? A níveis e níveis. E aí a gente vê ela flertando com o coleguinha dela lá, né? Eles vão num canto do instituto pra dar uns pegas ali, né? Uhum. E o cara entra atrás daqueles plásticos que são quase um patrimônio da série nessa época, né, cara? Eles gostam muito desses plásticos de açougue. Cortina de plástico. É, exato. Cara, eu achei meio, sei lá, eu não curti muito ter botado o Cyberman tão cedo assim, não, sabe? Porque rola toda uma pergunta nesse episódio, né, de quem estaria por trás daquilo, né, o que seriam aquelas formas. E assim que você vê um Cyberman, você sabe que são Cybermen, sacou? Eles têm que apresentar alguma coisa até aquele ponto ali. Porque você já tem vários minutos de episódio e você não sabe, entendeu? Não sabe o que tá acontecendo. Se eles deixassem pra apresentar o Cyberman depois, a surpresa dos Daleks aparecendo, ela ia ser minimizada. É, tem isso também, né? A grande surpresa são os Daleks e não o Cyberman, né? Exatamente. Exato. Os Daleks são a grande coisa. Tem razão. E de volta pro doutor, ele tá tentando descobrir o que que são aqueles fantasmas, né? Ele arranja uma traquitana lá na TARDIS e monta do lado de fora. Né? É o momento que ele faz o cosplay de caça-fantasma, né? Sim, eles até citam, né? E canta musiquinha. E mais uma vez, né? Aquela coisa que a gente tava falando já de episódios anteriores, né? Que ele e a Rose meio que se divertindo com as tretas, né? Tipo, Sim. Não importa a mãe da treta, eles estão se divertindo ali, né? A princípio é tudo muito bom, tudo muito bem, né? Que até é legal quando tem a revelação do final, que aí, tipo, não, quando é Dalek, agora o bagulho fica sério, né? Mas até aí, eu tava cagando, né? Tava lá brincando, bolando trapizonga, tava lá amarradão, né? Exato. Não, mas eles, era uma tônica, né? Eles viajavam, eles se divertiam. A Rose tava ali pra viajar com o doutor, e ela gostava daquilo. Eles, quando eles se divertem, eles regridam o estágio quase infantil, né? Eles fazem onomatopeias com a boca, aquela coisa, né? Tipo, são crianças brincando, assim, né? Mas é que lembra casal... Sabe casal nerd, assim, que tem muito tempo... Que tem piada interna e tudo? É aquele casal que faz a criança puxar vômito, né? É. Que casal insuportável, né? Todo mundo tá fora. Eu já tenho a impressão de que é mais esse tipo casal no início de namoro, adolescente. Sim, aí que fala com a focinha, e aí o meu amorzinho tem apelidinho, sabe? Tipo, eu reconheço que a química dos dois é excelente, mas é muito chato, cara. É muito chato, cara. Não, e outra coisa desse comportamento deles também é que é aquele comportamento típico de adolescente, de pensar que é invulnerável a tudo, sabe? De que nada vai atingir eles e tal. E é óbvio, né, que a série mostra que eles vão acabar se ferrando, né? É verdade. A temporada dá várias dicas de que vai dar merda alguma hora. Exato. Né? Exato, exatamente. E tava demorando pra dar merda, né, tava cara? Demorando. Esses dois estão assim há 12 episódios já, né? Tufan e Cláudio, eles tomam um esporro da rainha. Porque... A rainha, exato. É, no episódio seguinte, tá ex-companheiro lá pra mostrar pra Rose, olha... Vai dar merda. E aí tem aquele discurso da Jack lá, né, cara? De por que, que o doutor tem que reduzir tudo à ciência, né? Por que, que não pode ser verdade que os entes queridos tenham voltado do além para suas famílias? Ela não seria bonito? Ela pergunta. E o doutor responde, tipo, não, acho que seria uma merda. Não, coisa, ia ser horrível. É, ele fala, seria terrível. Eles estragam, né, todo o barato dos fantasmas, né? Exato. Outra coisa que é legal dessa sequência aí do Caça-Fantasmas é que a Rose levanta a hipótese de se não poderiam ser os Gelf, né? E é interessante, né? Que é mais um exemplo de como ela ficou mais esperta nesse final de temporada, né? Nesse final de período dela como Companion, né? Comparado com a Rose lá da primeira temporada que não tinha ideia de nada. Uhum. E agora ela consegue fazer essas ligações, assim, e levantar hipóteses, e investigar. A gente já viu dois ou três episódios que ela basicamente resolve o problema da trama. Então esse crescimento... Sim, mas desde o episódio só... de Natal, né? Sim, sim. Então, nessa quando segunda temporada, esse crescimento dela, tipo, não só de como personagem mesmo, mas o crescimento dela pra resolver as tramas, o crescimento da inteligência dela é muito interessante também, né? Ela virou uma outra coisa, ela ganhou muito mais importância. Não é mais só a donzela em perigo, essa coisa toda. Essa segunda temporada, o Russell Davis tirou pra mostrar os Companions crescendo, né, cara? Sim. Já teve o Mickey antes, agora a Rose. Eles estão resolvendo muito mais coisas que o Doutor, né? Ele realmente tem aliados agora, ao invés de ter aquela galera que ele tinha que proteger. Sabe? Não são mais os parasitas, são aliados. Exato, exatamente. E aí, cara, eu não sei o que aconteceu com a Jack. Ela tirou o episódio e encheu o saco dos outros, né? Que depois ela vai pra Rose... E aí começa com aquela, você tá se perdendo, um dia você vai ser uma mulher longe da Terra e não vai saber quem que você é. E a Rose fala, pô, mas eu trabalhava na loja, né, me deixa em paz, eu tô, né? Tô vendo o universo agora. E a Jack tá puxando ela. Né? Não, tipo... a Jack dá uma mijada nela de graça, assim. Ela tava sendo mãe, cara, é normal, sabe, tipo, mães têm medo de tudo, sabe, tipo, Ana Recalde pode falar isso melhor do que eu, mas... Não, com certeza. A gente tem medo. Vale pra pai, a gente tem medo. Sabe? Tem tanto medo que não liga nem de puxar o filho pra baixo de vez em quando, igual nessa não, daí, né? Não liga. Só pra datar o programa, eu assisti a final do Masterchef ontem. Nossa. E quando a garota que ganhou, né, a Elisa, ela tirou o frango dela do forno. O frango dela tava com uma crosta bonita demais, assim, tava aquele negócio meio no ponto certinho de tostado. Aí a mãe dela olhou lá de cima e falou: aí, queimou o frango. A menina falou que ele ia queimar, o frango tá todo queimado. E a menina ganhou o programa com o frango, sacou? Vem cá, mas essa foi o que o pai abriu o pote? Foi. Já datamos o programa suficiente, podemos voltar. Sim, estamos falando de Masterchef, vamos voltar pra Doctor Who. E quando os fantasmas finalmente aparecem, né, um deles é pego no aparato do doutor e o povo do Torchwood vê lá que tem algo interferindo, né, e manda parar com aquela onda ali. Cara, uma coisa que é muito engraçada dessa parte da ativação do fantasma é que o escritório do Torchwood tem toda aquela cara de empresa moderninha, né, só que aquelas alavancas de ativar o efeito fantasma tem aquele visual meio steampunk, né, com dois malucos puxando umas alavancas enormes, assim, tipo... Sim, né? Por que aquilo? É um contraste muito grande, é muito legal essa parada. Cara, aqueles caras mexendo na alavanca me lembrou daquele clipe de Radio Gaga do Queen, sabe? Exato! Sim. Que o Fred Mercury tá puxando uns negócios gigantes. Pois é, então tipo, o escritório todo moderninho, aqueles alavancões lá, os caras puxando. É muito engraçado. Bem ou mal, né, os dois episódios lá do Cyberman, né, do... É, tinha um visual steampunk, né? Uhum. Tinha. Ah, sim, aqueles dirigíveis do outro universo lá, né? E não só isso, o fato daquelas alavancas se destacarem por conta disso já deixa claro, né? Também é truquezinho de roteiro, que essas alavancas vão ser importantes lá na frente. Como são, né? A gente sabe que são. Então, tipo, um elemento vai ter importância lá na frente, eu quero chamar a atenção pra ele agora, eu vou destacar ele, deixar ele diferente de tudo que tem ali, né? Só que ali chegou a ser engraçado, de tão diferente que é. Mesmo tendo sido engraçado, eu acho que foi orgânico, sacou? Quando é bem escrito, geralmente é assim, não precisa rolar aquele negócio de Hollywood, de, olha, meu filho, proteja esse cordão sim, esse cordão, de aí você fala, pô, ok, eu já sei que vai aparecer no final. Tá bom, cordão, menos, tá bom, chega, tá, cordão. Já saquei, né? Não, mas eu acho orgânico até, porque ali naquele momento, a estética da série, do próprio Torchwood, é meio esquisita. Não tinha aparecido o Instituto até então, né? É, essa é a primeira vez que a gente conhece Hellbound, já ouviu falar várias vezes, né? Porque a gente entra no Torchwood é a primeira vez. Né? Sabe, então pensar que foi feito pela Rainha Vitória, como para proteger a terra de alienígenas e tal, eu acho que faz parte ali do, sim, do cenário. Eu comprei. Também. Sim, é legal, eu só achei engraçado, assim, que é um contraste muito grande. É verdade. E aí nessa hora que eles vão lá pro Torchwood, né, o Tennant fala o primeiro Alonzi, né? Sim, e clássico. Iria ser o bordão dele, né? Que Doctor Who é um humor de bordão. Sim, também. Né? Também, que total. Sempre total. Tem. Pra ser nossa. É um momento histórico da série, né? Que, tipo, acho que nem ele imaginava que isso ia virar um negócio tão significativo, né? Sim. Ele ainda continua, né? Ele dá a deixa pra uma das melhores piadas da série, que ele fala que ele quer conhecer alguém chamado Alonso, né? Pra falar Alonso. Alonso, né? Pois é. Que é quase o último desejo dele, né? A gente vai ver pra sim. frente. Aquilo é fantástico, cara. E ele também não se dá conta que a Jack tá com eles ainda, né? Sim. Ele vai pro Torchwood. Cara, esse é o momento de comédia boba, mas que é sensacional, cara. É muito bom. É, e que é muito mais que um momento de comédia, né, cara? A importância da Jack nesses episódios é vital, né? Uhum. Você pensar que ela tá nessa situação toda porque o Tennant esqueceu ela dentro da TARDIS é muito massa. Sim, né? Ele não tava nem aí, ele tava tão empolgado de ir lá pro Instituto. E ela tava sentadinha assim lá em cima, balançando as perninhas, todo inocente. Ah, nessa parte também aparecem os famosos óculos 3D do Tennant, né? Nossa, cara. Que também virou um objeto icônico pra caramba desse doutor, né? A primeira vez que eu vi aqui, eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo assistindo isso? Que é aquele óculos 3D que vem em revista, né, sim, cara? Sim, tipo papelão, de papel. Né? E quando eles chegam no Torchwood, eles são recebidos, como sempre, né, por paramilitares, né, armados lá, apontando as armas então, pra TARDIS. Aqui minha anotação foi o seguinte, a TARDIS se materializa no mesmo depósito de sempre. E se bobear, são os mesmos soldados de sempre. Cara, eu vi essa cena já umas 5 vezes na série, não é possível. Eu vou ter que botar a trilha da Praça é Nossa de novo, cara, sempre que tem isso eu boto a mesma praça... Mas aí é diferente, né? Porque assim que o doutor sai da TARDIS, né? Ele saiu sozinho. A Ivone aparece, né? E o negócio vira uma recepção calorosa, né, cara? É muito engraçado isso, que o doutor é aplaudido. Mas antes disso, tem uma coisa que eu acho muito legal, que é antes dele sair da TARDIS, que ele tá desarmado, né? E aí ele vê que os caras estão armados lá fora e ele fala pra Rose, né? Que ele fala, eles podem atirar em mim, mas eu terei a superioridade moral. Cara, e essa frase é muito inglesa, assim, é um troço muito inglês de se dizer, né? Tipo, não, eu vou morrer, mas assim, eu estava certo, né? Eu vou poder dizer que estava certo. E esse negócio de andar desarmado, isso no futuro vai vir a definir o doutor mais do que qualquer outra coisa, é verdade. Nas temporadas futuras, é. Né? É verdade. Tem que definir o doutor mais do que o cara na caixa é o cara que não tá armado, sacou? Sim. E aí ele tira a Jack lá de dentro como se ela fosse a Rose, né? Ele apresenta ela como companion e deixa a Rose na TARDIS, né? Que é também outra sacada genial. Isso é muito bom. Agora, uma coisa que eu não... Fala, não, ela entrou no Vortex e envelheceu. Tá sim. Ótimo. Ela agora tem 57 anos, né? Não, a Jack 40. Fica puta, ela tem 40. Então, uma coisa que eu acho muito legal é que essa postura gerencial da Ivone, que é um troço muito irritante, assim, então... Eu acho que é uma prova de que a atriz manda muito bem, porque eu consigo identificar várias pessoas assim, e eu realmente fico com raiva dela naquele momento. Sabe, aquela coisa do gerente sorridente, sabe? É, gente que leu aquele negócio, né, como influenciar pessoas. Sim. E tal, né, cara? Cara, a postura dela toda é muito irritante, assim, e eu consegui servir umas 4, 5 pessoas diferentes, assim, ali. Que agem exatamente daquele jeito. Então ela mandou muito bem. O empresário moderninho, né? Que fala que é importante saber o nome do empregado. Exato, né, que, essas porras todas. Que deixa a galera ter um cachorro na empresa só pra botar no rabo de todo mundo no final do mês. Exatamente. Falar, ah, não, aqui é moderninho e tal. E então o Doutor conhece finalmente a sede do Torchwood, né, pela primeira vez, né? Que é aquele mesmo galpão de sempre, né? Cara, eu acho que não é o mesmo, não. Ele parece maior um pouquinho, né, não? Eu acho que só decoraram ele melhor. A profundidade dele parecia maior, assim, a profundidade real. Truque de câmera, eu acho. É legal que tem uma nave meio genérica, um disco voador meio genérico no meio, né? É, meio Independence Day, só que pequeno, né? Sim. É uma referência a alguma coisa aquilo? E eu me perdi ou não? Cara, sim, pode ser alguma coisa de série clássica, de repente, né? Porque o doutor reconhece, fala o nome, né? Tipo, é uma nave dos fulano de tal. É, eu sei que nessa época o Davis gostava de colocar nos episódios muita referência ao universo expandido, né? Aventuras que só aconteceram no universo expandido, ele jogava, né? É, salpicava uns nomes no meio dos episódios da série de TV. Aí tem aquele imã gigante, né? Que é mais uma deixa também que vai ser usado lá, sim, pra frente. E nossa, aquilo ali é muito, muito objeto desanimado, né? Acme, assim. Cara, Douglas Adams total aquilo, cara. Então o doutor descobre que ele tá ali como prisioneiro, né? Apesar de estar sendo bem tratado e tudo. Pois é, eu acho isso engraçado, tipo, como prisioneiro, né? Pra um prisioneiro ele tem bastante liberdade de andar por aí, né? Ele fica andando pelos cantos, assim. Tudo bem que ele é escoltado, mas assim, ele anda pra onde ele quer, né? Ele vai se guiando ali dentro. É assim, eu acho que ela falou só pra mostrar quem tá no comando ali e tal, né? Porque na hora que a coisa aperta mesmo, todo mundo sabe que é ele que vão obedecer, né? Exato. E eles finalmente levam eles até a esfera, né? A esfera bizarra lá. A Jack fala que sente algo estranho e tal. E aí a Yvonne fala que a esfera provoca esse tipo de reação nas pessoas, né? Como se as pessoas tivessem vontade de se esconder ou algo assim quando estivesse na frente. Eu tô falando que parece aquele símbolo do mal. Porra, total. Quando o nego liga na TV aberta aqui em casa, eu sou o primeiro a esconder, cara. Você já se encolhe um pouquinho e se arrepia. Exato, né? Exatamente. E aí o doutor já olha e mata que aquela ali é uma void ship, né? Uma nave vazio, que ela viaja no vazio que existe entre os universos paralelos, né? E o passageiro pode passar por toda a existência de todos esses universos sem sofrer nada, né? Pô, é tipo uma TARDIS 1000.0, né? Exato. É uma TARDIS sem controle, né? Lembra também a balsa, né? Do Autodot, então, esse, né? Esse conceito, o conceito do void é um conceito que a gente vê se assim, repetindo em ficção científica. E que nos quadrinhos da DC é a Bleed, né? A sangria, que é esse espaço entre dimensões, que a balsa do Authority navega nele. É muito parecido, na verdade, bem parecido mesmo. E ele ainda entra naquela onda, né? De falar o vazio é onde não existe nada, né? Nem som, nem dimensões, nem cima, nem embaixo. Pode ser chamado de inferno. É um poeta, né? É um poeta ali. Sim, total. Não, ainda mais que ele conheceu o capeta em pessoa, não devia estar falando que aquilo ali é o inferno, né, cara? Verdade, porque você tem a referência. E nisso a Martha Jones genérica levou outro cara lá pro plástico lá, né? Marcou mais um no caderninho. Sim. É muito safadinha, né? Vai pegando, vamos ali no plástico, eu e você. Quero te mostrar uma coisa. Se esse plástico falasse, né? E a Rose também sai da tarde, né? E arranja uma roupa de cientista ali, né? Cara, ela tá um pouquinho jaleco, gente. Antes disso da Rose sair da tarde, tem o momento lá da esfera quando o doutor sai da sala, e é mó um momento sério ele falando essa coisa de que o Void é tipo um inferno, não sei o quê. E aí ele sai da sala e erra o caminho do corredor, e aí Void fala, doutor, não. Aí ele volta. Cara, essa coisa, que eu acho isso muito bom da série, isso tem no Davis e tem mais pra frente também, essa coisa de você tá com um momento puta sério, puta dramático, e você quebra com uma piadinha muito boba, assim, eu acho isso muito legal. Isso é aquela legal. Típica coisa que o Tennant foi pro lado errado e ficou no roteiro, sacou? Pode ser, que também é legal. Mas, cara, a Rose é a pior cientista do planeta, cara. Que ela tá igual cientista de, tipo, enfermeira de filme pornô, sabe? Sim, sim. Que ela tá com decote aberto, aqueles negócios, um jalequinho por cima pra constar, sacou? Quando a Rose sai da tarde, né, tem um sarcófago, né? Sim. Eu fiquei, tipo, isso é o quê? Será que é uma referência de que os faraós eram aliens, alguma coisa assim, né? Eu fiquei tentando matutar isso. Depois eu fui ver na trivia que, na verdade, que esse sarcófago é uma referência a um episódio da série clássica, que é o Pyramids of Mars, que tinha essa questão de que faraós alienígenas, né? Então é uma referência mesmo. Dizem que esse é um dos melhores episódios assim, da história. Sim, da sim. Que é um classicaço. Assim, então... Você sabe de qual doutor que era? Quarto. Eu acho que é do quarto. É do quarto, mas legal. A gente tem aquela regra, né? Na dúvida é do quarto. A chance de acertar grande, né? E aí a Yvonne mostra aquela polêmica parede vazia lá pro doutor, que vai dar muito o que falar nesse episódio ainda. E ela fala que a esfera veio por ali, né? Que aquela parede ali é um portal dimensional, né? E pode ser aberto com a arma de partículas. E o objetivo do Torchwood, o doutor descobre, é usar aquela fenda como fonte de energia para não depender mais do Oriente Médio, né? E fazer uma Inglaterra independente economicamente também, né? E o doutor fica, cara, vocês estão malucos, sacou? Tipo, nunca ocorreu do perigo que vocês estão correndo, sabe? Deixa eu falar só uma triviazinha aí do local. Uhum. Não ia ser naquele prédio lá, não ia ser naquele Canary Wharf, não ia ser lá. Uhum. Ele queria que fosse, o Russell queria que fosse na... em Cardiff, lá naquela praça horrorosa onde foi o Pontal e o... onde tem a fenda, né, que ele abastece à tarde. Era pra e que ser é o centro lá... do Torchwood, que é um dos centros do Torchwood, inclusive. Exato, e que é a única praça de Cardiff, gente. Que ideia esquisita, voltar naquele lugar outra vez, cara. Sim, mas é por algum motivo que eu já não lembro mais qual é, ele mudou. Nossa, bom senso, né, cara? Foi alguma coisa relacionada à série Torchwood. Por causa da série, ele resolveu não fazer ali. Provavelmente porque tinha uma base. Isso que a Ana falou, que tinha aquela base lá. Então não podia ser naquela base, porque era a base onde acontecia a série do Torchwood. Então tinha que ir pra uma... uma filial. Uma outra base, porque aquela ia ser destruída, sacou? Então, aproveitando aí que faz a trivia do lugar, deixa eu falar aqui também o que eu anotei. Que aquele prédio que aparece com mais destaque, né? Ele é o One Canada Square. E que ele é genericamente chamado de Canary Wharf. Mas Canary Wharf, na verdade, é toda aquela parte de prédios, todo aquele bairro de prédios novos e arranha-céus que tem ali na parte mais nova de Londres, né? É uma área comercial. É uma área financeira, de banco, tipo, grande empresa. Tipo chamar as torres gêmeas lá do World Trade Center. Exato, exatamente isso. Exatamente a mesma coisa. E aí, até, né, pro futuro da série, todo esse quebra-pau aí desses dois episódios fica conhecido como a Batalha de Canary Wharf, né? Mas que não é o prédio, é o bairro mesmo. Legal. Ah, outra coisa, ele foi o edifício mais alto do Reino Unido entre 1990 e 2010, né? Então ele era o edifício mais alto do Reino Unido na época da série, né? Então, até por esse comentário do caralho, vocês ergueram essa porra só pra chegar na altura da fenda dimensional, né? E ele tinha 235 metros, né? Tem ainda, né? Possivelmente. Sim, e não foi destruído. É, e 50 andares. É, no final de 2010, ele foi ultrapassado pelo The Shard, que aparece também na série, né? Na fase do Matt Smith, que foi completado em 2012, né? Que tem 309 metros. Tá? Então, que é o pastor, que ele escala com a motoca, né? Que é o que ele sobe de moto, exatamente. momento filme de ação tosco. É o prédio que tem aquela, as duas pontas no alto, que parece a torre do olho lá do Sauron no Senhor dos Anéis. Exatamente, deixar. O doutor deve estar puto ali, né? Que ele tá vendo mais uma vez humanos atrás de dinheiro, né? Humanos tipo, fazendo humanices, né? É, exatamente. Não, a gente não vai precisar mais do Oriente, a Inglaterra vai ser mais forte, os caras vão destruir o mundo por causa disso, né? E quando ele vê que a Yvonne não tá dando atenção, cara, isso é muito legal, que ele usa de novo a psicologia reversa, igual com a mãe do Fear. Sim, lá. Eu notei isso também. A tática do... Então tá, né? Ah, é? Você não vai parar, não? Ok. Aí puxa a cadeira e fala, vou ficar daqui assistindo, então. É muito bom, cara. Claro, né? Volta atrás. Ah, regada. Eu voltaria. Porque ela tinha acesso a tudo que aconteceu. Tudo que o doutor fez na história. Desde que merda esse Instituto Torchwood, né, cara? Que absurdo um lugar daquele existir, né? Ah, tá aparecendo umas manifestações aqui. Ah, legal, vamos usar pra ganhar dinheiro, vamos trazer mais, sacou? O Instituto Torchwood nada mais é do que o porão lá do dono da internet, cara. Faz a mesma coisa, só que em vez de ser lá nos Estados Unidos, em Nevada, que é até citado, né, na hora que eles estão lá, né, pegando os equipamentos, eles fazem a mesma coisa. Eles pegam objetos alienígenas, tentam aprender a usar, Pô, cara, mas... E fazem aquilo em benefício, só que em vez de fazer em benefício próprio, como o da internet fazia, o Torchwood faz em nome do Império Britânico, né? Se mexer com as bugigangas dos aliens é uma coisa. Você vê que tá aparecendo um monte de gente de tempos em tempos na superfície da Terra. Não, não. Eles sabem que eles que estão causando os fantasmas. Pois é, cara. E eles estão cagando e andando, né? Que bonito. Traz mais. Eu tô fazendo fucking fantasmas. Uma coisa que é legal desse momento aí que eles fazem o novo efeito fantasma, né? É que nessa hora... eles movem aquelas alavancas enormes pelo computador. Aí eu fiquei pensando, porra, se dava pra mover pelo computador, por que ficavam aqueles dois cornos lá empurrando a alavanca? Se decide, cacete. Os caras estavam malhando, né? Estavam aproveitando ali, puxar um ferro. Mas, gente, eu ainda tô surpreso com a surpresa de vocês, assim, de eles estarem fazendo o negócio dos fãs. Tipo, as pessoas fazem coisas muito estúpidas por dinheiro, cara. Por que eles não fariam isso? Eu acho totalmente plausível. Se me dissessem que tem uma empresa trazendo fantasmas do além para gerar energia suficiente para você abastecer seu país durante séculos, eu acreditaria, cara. Eles são imbecis a ponto, sabe? É dinheiro. É, e o doutor fica pagando daqueles ambientalistas que aparecem e fala: gente, olha o que vocês estão fazendo. Deixa esse maluco falando. Exato, aí, cara, tipo... Eu não tô ouvindo nada porque tem tubos de dólar enfiados no meu ouvido. Bicho. Bom, aí, enquanto isso, a Marta Genérica e os dois outros caras lá que ela levou pro plástico começam a mexer no teclado, né? Marta Genérica e os caras que ela levou pro plástico. Sim. Isso parece um tema de um filme B ruim. Ou de um filme pornô. Ou de um episódio do Doctor Who, né, cara? Exato. E aí a Rose conseguiu chegar até a sala da esfera, né? E que surpresa agradável ao nosso querido Mickey que está infiltrado. Cara, isso foi muito legal. Cara, esse momento foi uma surpresa muito boa, assim. É muito inesperado, cara. Eu acho bem bacana. É muito bom que o Mickey tá olhando pro público, né, sim, cara? Dando sim. Tchauzinho, não, tipo assim, é galera, voltei. Não, só falta dar uma piscadinha, né? É muito bom, assim. E... é, ele tá meio Sérgio Malandro, não, né, cara? Ele faz isso. Não, e a impressão que dá é que ele meio que tá segurando pra não rir ali, sabe? Ele tá segurando muito não, ali. Cara, ele tá rindo. Ah, voltei, babacas. Exato, muito legal. Muito bom, cara. Ah, sou eu. Parabéns pro Noel Clark. Enquanto eles discutem o Lank, ainda piada muito boa, né? Que o lance do doutor viajar com a mãe da Companion, sim, né? Que ele pede pra aquilo ser tirado dos anais. Só não conta que eu viajei com a mãe dela. E aí eles descobrem lá que os três empregados quebraram o sistema e iniciaram o surto sozinhos. Uhum. E aí a esfera muda pro estado físico de fato, né? Ela ganha massa ali, ela realmente tá ali na sala agora. E o Mickey diz pra Rose não se preocupar, né? Porque eles já venceram o Cybermen antes, né? A Rose ainda não sabe se são Cybermen. Ela fala, eles quem? E aí, nesse momento, a gente tem certeza que a esfera, né, é de Cybermen. Sim. Né? Não, eu acho legal também essa postura do Mickey, meio doutor, né? Tipo, curtindo a ameaça e falando, fica tranquila que eu resolvo, sabe? Tipo, pode até não ser verdade, mas assim, ele tá fazendo uma pose maneira ali, né? É, o Mickey meio que parece que no RPG dos Time Lords ele escolheu uma classe diferente. Sim. O doutor é aquele cara meio mago, meio clérigo, e o Mickey virou um porradeiro, sacou? Ele tá sempre com os trabucos dele na mão lá, tá, porque daí vier. É, ele muda muito, né, combatendo o Cyber. Ele deixa de ser medroso, né, um pouco da visão que a gente tinha dele, de uma pessoa que não tem coragem, pra ser, não, eu vou enfrentar, agora eu sei que isso aqui existe, eu tenho que fazer alguma coisa. É esse desenvolvimento de personagens da Era Davis que eu acho muito foda. É, assim. E ele tá confortável, né, cara? Ele tá tipo o doutor mesmo, né? Ele tá meio que se divertindo, sim, ali, você vê, né? Bem legal. Ele fala, deixa os caras sair que a gente vai arrebentar eles e pronto, sabe? Ah, e tem um momento, acho que nessa hora também que tem que... É tipo trabucão e frase de efeito, né? É tipo, sim. É total Mickey Massa Velho, assim, bem legal. E eles voltam pro escritório onde o Cyberman aumenta o surto fantasma pra 100%. A TV começa a falar que nunca tiveram tantos fantasmas pelo mundo, né? E aparece um cara militar lá falando que são inofensivos, não tem nenhuma razão pra pensar o contrário. Eu não sei vocês, mas eu fico pensando quando as pessoas começam a agir assim em Doctor Who, eu começo... Gente, como são imbecis. Para de fazer isso. Eu dialogo com a tela, assim, sem muito peso. Não! Aquele, não faz isso! Aquele famoso, a bruxa tá atrás, né? E aí eles veem que a esfera foi ativada, né, de fato. É esse é aquele momento que o Mickey pega o trabuco que ele tinha escondido, sim, lá, né, e aponta pra esfera lá todo confiante, achando que vai sair dali um cyber controller lá. Então, essa coisa da ativação da esfera, o computador, né, ele tava lá, tava no mudo, né, avisando na tela a meia hora já que a esfera foi ativada, tava piscando lá na tela, né? A esfera foi ativada. E tava o doutor e a Yvonne lá ocupado com outras coisas. E aí, de repente, do nada, eles percebem quando começa a dar um alarme alto, né? E tipo, porra, por que que esperou, sei lá? Ah, não, vou ficar 15 minutos só piscando, caso alguém veja aqui na tela que a parada bizarríssima foi ativada. E se depois de 15 minutos ninguém fizer nada, aí eu toco um alarme alto, assim. Tipo, ótimo sistema de segurança, cara. Não, mas se não me engano, eles são trancados lá dentro. E toda a comunicação é fechada. Não, na não, mas. Na sala que tava o doutor e a Yvonne, eles estavam. Tinha um computador lá que tava piscando, o computador da Martha Jones genérica. E tava piscando lá, do tipo. Como é que é? Esfera ativada. Só que não tava fazendo barulho. E depois é que ele começa a fazer o barulho na hora que é interessante pra eles prestar atenção na esfera. E aí que a gente vê que o que sai de dentro da esfera, pra espanto de todos, são Daleks, né? Surprise, motherfucker! Essa eu achei uma virada muito legal, assim. Tipo... Tem um Dalek Vader, né, cara? Tem um, sim, Dalek preto, né, que sai de líder e tal, né? Ah, que depois, cara, a gente vai saber por quê, né? Que é o Cult of Scarrow. E acaba o episódio nesse gancho bacana aí, né, cara? Sim, muito bom. É legal o Dr. Who entrando naquela onda Joel Schumacher, né? Tipo, o que é melhor do que um vilão clássico, né? Dois vilões clássicos, né? Eles vão se unir pra matar o herói e tal. É, então, so we think, né? Exato. Algumas trivias aí desse episódio. O título de trabalho, né, do episódio, antes de decidirem por esse, Army of Ghosts, o título de trabalho era Torchwood Rises. Né, um título bom, dando destaque exatamente pra coisa do Torchwood, porque, bem ou mal, a gente fica sabendo finalmente o que diabos era esse Torchwood que a série vinha citando o tempo todo, né? Como foi o Bad Wolf lá do. Né, você lembra que o penúltimo episódio foi Bad Wolf, né? Uhum. Então aí, sim, seria Torchwood Rises, só que eles preferiram destacar mais a coisa dos fantasmas. Né? Outra coisa, o Russell T. Davis declarou que ele teria escrito esse episódio de forma que a Martha genérica sobrevivesse se ele soubesse que a atriz ia acabar fazendo a Companion. Tipo, ele teria feito alguma coisa para que aquela personagem mesmo sobrevivesse e se tornasse a Companion no futuro. É, mas aí, como não houve tempo para isso, né? Tipo, foi gravado antes de ter a decisão de que ela seria a Companion, então acabou apelando para coisa da prima, né? Outra coisa. Ah, sim, tá, o Thales não gosta de falar do diretor, né? Mas esse Grim Harper aí, ele tem algumas coisinhas, alguns chiques aí de direção que é interessante. Uma coisa que ele sempre gosta de fazer é colocar uma imagem distorcida do protagonista dentro da história, né? E aí, como é que ele faz isso? Ele faz uma hora que o doutor tá olhando o objeto lá, alienígena, por uma lente de aumento, e aí fica uma hora que fica só a lente de aumento e o olho do doutor, é como se a cabeça dele fosse só o olho dele. E outro episódio que ele dirige, que é O Unicórnio, a Vespa e Utopia, ele também usa esse mesmo efeito de distorcer o personagem principal, então é meio que uma marca de direção dele. Caraca, que frescura, cara. Mesma coisa. Ah, ok. O Shyamalan coloca ele mesmo nas cenas. Então, sei lá, o cara coloca isso. É um tique do cara. Entendi. Outra coisa. Ok. A cena que o doutor pergunta, né, pro Cyber Leader sobre a nave do Void, né, é similar no Parting of the Ways, quando o doutor pergunta pro Imperador Dalek, né, sobre a palavra Bad Wolf, né? Que ele fala, não, não fui eu, não. Não sei disso, não, sabe? E o Cyber Lee fala a mesma coisa, né? Não, a gente não sabe dessa nave, a gente só vem atrás, né? E o doutor fica meio bolado nos dois casos, né? Então é bem interessante, também faz um eco com isso. Pô, uma coisa que eu tô pensando sobre a nave Void lá, cara, será que a nave do astronauta é uma nave Void? Olha só. Pode ser, hein? Porque ele recebeu, Beirute, a nave de presente, né? Ele não, exato, a nave exatamente. Não foi criada na Terra, ele achou aquela nave, né? É interessante essa. Exato. E é isso, fechou. Maravilha, então vamos pro próximo episódio do Doomsday. Só mais 2 horas pra terminar, vambora. Thank you. Thales, tem alguma novidade na ficha técnica desse segundo episódio ou é a mesma coisa? Peraí que eu tava lendo outra coisa. Peraí, vamos lá. Peraí que eu não tava prestando atenção aqui. Tem uma novidade, porra, nesse episódio. Catherine Tate como The Bride. Ah, sim. The Bride. Ainda não tinha nem nome, né? Era só The Bride, então não tá legal. Era só The Bride. Então a gente tem o elenco, repete todo o elenco, mas Catherine Tate como The Bride, que, porra, coraçãozinho pra ela. Ah, mas deve ter a voz dos Daleks, não tem não? É, o Nicholas Briggs. Ah, aí. Nicholas Briggs, porque ele fez, ele tava no outro também, né? Teve voz do Cyberman. É que eu não li o nome dele, eu esqueci. Ah, e teve a voz do Dalek no final também, né? É porque, na verdade, ele não tá aqui na Wikipédia. Se a Wikipédia falou que não tá no episódio, Não tá. Eu ignoro. Com certeza. Foi outro cara tudo. Fazendo a voz do Dalek. Então tem aqui, Nicholas Briggs fazendo Dalek and Cyberman Voices. Eu acho, isso é uma parada que me irrita profundamente na série. Não podia ter um dublador diferente pra cada um. Não, claro que não. Sempre o Nicholas Briggs. Não, cara, mas é igual, bicho. É tão igual que tem piada nesse episódio deles falando, sim, que são iguais. A graça é essa, sim. Sim, é muito caro. A gente vai falar disso. Esse diálogo, eu acho que é um dos melhores momentos do Doctor Who de todos os tempos. Com certeza. É um dos melhores diálogos. O episódio foi exibido originalmente no dia 8 de julho de 2006. Que ficou conhecido na Inglaterra como Dia do Choro. Dali em diante. E foi assistido por 8. Mesma quantidade de gente, 8,2 milhões de pessoas. Que bom que todo mundo voltou, né, pra ver o episódio. Ah, que novo, não vou assistir semana que vem, é não. É porque, né? Na verdade, foi um pouquinho mais. No outro foi 8,19, nesse foi 8,22, tá? JP, sinopse. Não temos sinopses legais do Netflix. Então, é isso que eu ia falar. Essa temporada a gente usou a ideia aí de um dos ouvintes de colocar quando era engraçado, quando era diferente, quando era tosco, as sinopses do Netflix. Essa, até honrando essa já nova tradição, eu vou falar da sinopse do Netflix, mas milagrosamente a sinopse do Netflix para esse episódio ficou boa. Ficou muito legal. É o seguinte: a Terra é o campo de batalha entre os Cybermen e os Daleks. Enquanto um terror além da imaginação emerge das entranhas da Torre Torchwood. Muito olha bom, só, cara. É dramático, né, cara? Parabéns, né? Nossa, final de temporada, cara. Tudo pode acontecer. Sim. Muito bom. Me surpreende eles não terem chamado de ciborgues. Exato, não são mais os ciborgues. Então vamos lá discutir esse segundo episódio do final de temporada, Doomsday. Assim que os Daleks saem da esfera, né? A Rose fala pra eles, né? Que elas sabem que eles são Daleks, fala sobre a Time War, né? Uhum. E enquanto isso, os Cybermen entram em rede mundial, né? De televisão. Ordenam que a humanidade se renda, né? E dizem que tomaram posse do planeta. E aí as pessoas começam a lutar contra eles, né? O Cyberman fica bolado, fala, pô, eles estão revidando, doutor. Porra, claro, né, cara? Tipo, por que eles estão lutando? Eu tô oferecendo uma coisa tão boa, tão legal. E aí os Daleks usam o Raj, né, o doutor lá, uhum, pra conseguir informação sobre aquele atual momento da Terra, né? E cara, eles fazem isso juntando os desentupidores de pia na cara, secando o cara até a morte. Eles ficam sacaneando os Daleks, dizendo que é um saleiro com desentupidor. O cara morreu sugado pelo desentupidor, cara. Não, e eles sugaram, tipo assim, eles sugaram, sei lá, a alegria do cara. Sim. Que o cara cai com... O cara cai. Cara, uma coisa... tem medo dos Daleks. Uma coisa que é legal desse iniciozinho também, antes dessa ceninha até, é que a Rose falando com os Daleks é muito bacana, né? Que ela já vai meio que metendo moral nos Daleks, tipo, bem parecido com o que o Eccleston faz quando encontra os Daleks, né? E eu acho que esse episódio, que eu acho que o episódio trata disso, é o ápice dessa mudança da Rose, né? De o quanto uma humana comum pode se tornar parecida com o Doutor devido à convivência com ele. É, e eu acho que mais do que esse ponto que a Rose chega, a gente só vai ver mais pra frente quando ocorre uma transformação junto, né? Como já ocorreu até com a própria Rose a versão Bad Wolf dela, Bad, né? Wolf, né? Mas também, como a gente vai ver mais pra frente, sem dar muito spoiler, mas a gente vai ver a pessoa se aproximando tanto do doutor que vira uma transformação física até, né? Acho que a Rose encarna o doutor aí nesse momento, sabe? De peitar os Daleks e foda-se, assim, eu sei do que vocês têm medo. Então, se você for parar pra pensar, cara, as duas vezes que a Rose encontrou o Dalek, na primeira vez ela ficou amiga do Dalek, sim, levou ele pra ver o sol, e na segunda vez ela meio que destruiu o imperador dos Daleks. Então, pô, a Rose não tem que ter medo de Dalek mesmo, não, pô. Tá certo. Então a gente tem o primeiro encontro, né, desses grandes vilões aí na série nova, né? Que acho que, inclusive, se não me engano, é o primeiro encontro deles na série. Tá? Nem na série nova. Cara, parabéns pros roteiristas da série clássica, tá? É. Como é que nego conseguiu ficar 30 e tantos anos sem juntar esses dois caras? Exato. E aí, assim, é muito bom essa cena que começa a tocar uma musiquinha de suspense quando os Cybermen e os Daleks estão prestes a se encontrar. Só que na hora que aparece no monitor do Torchwood que o outro inimigo é o Dalek, né? O doutor fica muito bolado, né? Óbvio, que é o Dalek. Sim, né? E a música para. E aí fica. Ela é substituída só por uma marcação de ritmo. Que é tipo uma coisa meio tipo batimento cardíaco. E aí a cena toda fica muito tensa, de repente. Nessa hora, eu acho que a música de fundo ajudou num clima muito foda, assim, ficou muito legal. Esse episódio, a trilha sonora é fantástica. Cara, mas essa música tá preparando pra aquele encontro grandioso, e a gente vai ver, rola aquela coisa. Sim, que aí é o momento que rola o rap battle, né? Entre os Daleks e os Cybermen. Cara, primeiro quando eles se encontram, rola aquele negócio, não, eu só me apresento se você se apresentar primeiro. Aí eles ficam devolvendo isso um pro outro muito tempo, cara. Aí, tipo assim, eles mesmo já sabiam o que o outro era, e eles mesmo falam, a gente sabe que vocês são Daleks. Não, não é, ele fala assim, Daleks não se apresentam. Ah, sim. Já que você se apresentou primeiro, vocês são Daleks. Tipo... É verdade. Mas os Daleks sabiam que eles eram Cybermen por causa da memória do cara, né? Sim. Cara, mas isso pra mim foi muito rap battle, assim, só faltou um xingar a mãe do outro, sabe? Ah, aquelas piadas, sua mãe é tão gorda que não sei o que, né? Não, porque o Cybermen já começa a zombar do design dos Daleks, sim, né, cara? Pô, o Cybermen, mais uma vez, aquele humor involuntário Cybermen, né, cara, que é perfeito. Eles zombam dos Daleks, os Daleks falam, não, nós não queremos saber de elegância, de propósito, que nós somos assim, aí o Cybermen, sim, a gente percebe. Dá pra notar. Aquele comentário, né, aquele comentário, E depois eles propõem uma aliança, né, que era o momento óbvio que ia rolar isso, só que os Daleks negam e declaram guerra ao Cybermen também, né, cara. E o Cybermen fala, pô, mas nós estamos aqui em 5 milhões, quantos vocês são? Cara, esse Dalek preto é muito maneiro. Cara. Ele é muito babaca. Fala, ele é babaca. 4. Somos 4. Que só tem uma coisa que vocês fazem melhor que a gente, morrer. Por quê? Cara, esse diálogo, hein? Aí, essa hora que ele fala isso e deixa o microfone cair, né? Tipo, ganhei, pô. Sim, ela soltou o microfone. Boom. Boom, é. Acabou o rap battle aí, é foda. Cara, ó, meus parabéns pro Russell Davis, tá? Um dos momentos mais inspirados na série foi esse diálogo aí. E assim, é um momento muito bobo, mas é muito corajoso fazer isso. Porque ele pega dois inimigos clássicos do Doctor Who e põe eles pra fazer uma cena boba dessas, assim. Foi muita coragem, isso podia ser muito rejeitado, cara, pelos fãs. Eu entendo muito essa hora, a cabeça do Russell T. Davis aí. Bicho, é um saleiro. E o cara vestido de robô que o braço fica caindo o tempo inteiro. Vocês já devem ter notado que o braço fica pendurado. Você bota um negócio daquilo na frente um do outro, não pode ser nada sério ali. Não. É inimaginável, é inaceitável que saia um momento sério ali. Sabe? Cara, tem que ser isso. Bem. É o que eu falei lá quando a gente falou do Love Monsters, cara. É isso aí, eu falei, a visão do Russell Davis do Doctor Who é essa, cara. Tem que ter o ridículo também, sabe? Claro. Ele não tem medo de ser ridículo, né? E acho que isso é genial. E eles separam o doutor, porque eles conhecem os Daleks, né? Seria de utilidade pra eles. E o resto todo é mandado lá pra trás do plástico, né? Pra virar Cybermen. E a despedida da Yvonne é bacana, né, cara? Sim. Que a Jack joga na cara dela, né? Que ela e o Torchwood foram os culpados por aquela merda toda, né? E a mulher vai pra ser executada lá falando que tava servindo a rainha e o país e tal. Winning Country, sim. Ela fala um negócio parecido com o que aquele veterano de guerra lá do episódio do Stephen da Clown? Televisão lá fala, né, cara? Ah, sim. Aquela coisa que o doutor fala que o cara vira meio que um robô, jurando a ele mesmo que ele tá fazendo isso pelo bem de todos, pela rainha, pelo país, e só tá fazendo merda pra todo mundo, né? Exato. É meio que um eco daquilo ali. Verdade. Outra coisa de eco também que eu achei interessante, né? O Cybermen de levarem a Jack, né? Porque faz o eco com Age of Steel, no qual a Jack não sobrevive. Né? Então, assim, exato, na hora que o Cybermen pega, a Jack fala, putz, fudeu, a Jack vai morrer. Né? Então, por causa daquele outro episódio, que a gente se surpreendeu com a Jack morrendo, ele já criou aí a expectativa de que, tipo, caralho, a Jack vai morrer também aí. É, exato, criou esse precedente. Não, então, mas, é bem interessante. Mas assim, eles não iam ter colocado o Mickey se eles não fossem fazer os pais da Rose se encontrando. Assim, eu não sei, eu vi isso muito claro, não achei mesmo que aquela Jack ali, que era a mãe da Rose, ia morrer, sabe? Sim, é, pô, a gente, aquilo ali já, pô, eles não vão deixar duas Jack morrer, morreu só a Jack rica, né, cara? Jack rica. A Jack não nasceu pro sucesso, né? E o doutor pergunta pro Jake como é que eles fizeram pra atravessar, ele mostra aquele negocinho amarelo lá, né? Que é o teleporte deles, e ele fala, deixa eu te mostrar aqui, o doutor, não, mas aí ele teleporta o doutor pro universo paralelo. É parada tipo porta giratória, né, interruptor, assim. E o outro universo também tem seu Torchwood, no mesmo espaço ali, só que em um universo diferente. Acho que ali já deu merda, já destruíram o Torchwood, tudo, né? É, não, ele foi abandonado, o Torchwood lá, né, só tá a estrutura, né? Aliás, tem muito isso, né, essa coisa toda do mundo paralelo ser um pouco mais dark que o mundo principal, me lembrou aquela coisa da Darkest Timeline do Community, sabe? Sim! Todo mundo usa cavanhaque, né? Eu falei, cara, faltava todo mundo usar cavanhaque nessa, assim, que é quase isso. Cara, falta o dirigível no céu, cara. Nada que é mais clichê pra mostrar o universo paralelo do que o dirigível, sacou? É, vamos manter essa tecnologia arcaica aqui, coisa que vai ser legal, sabe? E o doutor dá de cara com o Pit Tyler, né? Voltou a galera toda desse universo paralelo, então. Enquanto isso, a Rose e o Mickey conversam lá, enquanto os Daleks tentam abrir a arca deles, né? E o Dalek líder fala que aquela tecnologia não é dos Daleks, e sim dos Time Lords. Cara, isso eu fiquei encafifado, que eu não saquei até a hora da revelação. É, cara, mas era muito na cara, né? O que é tecnologia do Time Lord? Pois é, eu não tive essa sacação até a hora da revelação. É, depois que revela parece óbvio, mas eu também não pensei nisso não, cara. Tipo, eu também não pensei não. Não fazia ideia do que era, né? O doutor fala, tecnologia Time Lord? Do que vocês estão falando? Como assim? Não, mas olha só, pro doutor eu acho até natural, bicho. Tipo, tecnologia Time Lord. Imagina, se eu falar pra você, aquilo ali é uma tecnologia humana. Você vai pensar de torradeira a usina nuclear. Pode ser qualquer coisa, né? Não, o doutor não adivinhar, tudo bem, mas a gente podia ter adivinhado sim. É, porque a gente sim, só conhece uma, né? Então, mas eu acho que aquela coisa de que o doutor não sabe tudo que foi criado de bizarro durante a guerra, né? Ele já mencionou isso antes, que, tipo, os horrores que os dois lados criaram durante a guerra, ele achou que aquilo podia ser alguma arma secreta que os Time Lords criaram, que nem ele soubesse o que era, né? Então, acho que a desculpa do doutor é essa. A nossa é que a gente é burro mesmo, só a Ana que sacou. Mas a do doutor é essa. Nisso, os Daleks tentam forçar a Rose a encostar na arca pra abrir, né? Porque ela tem a energia da viagem no tempo lá, igual ela fez com o Dalek da primeira temporada, né? Só que ela começa a peitar os Daleks, né? Ela fala que ela destruiu o imperador deles, né? Vocês acharam essa cena boa dela encarando os Daleks? Ah, eu curti, cara. Porque, assim, pra mim ficou, assim, um texto muito legal, mas que não foi entregue com a grandiosidade que se entregue. Era pra ser um momento muito foda e foi só ok, sabe? Eu acho que ali. Acho que ele faltou. Sei, eu tenho a impressão que era um momento só de xiste mesmo. Que não era um grande discurso. Ela tava. É porque eu achei o texto muito legal. Ela tava ganhando tempo, né, sim, cara? Ela tava fazendo a mesma coisa que ela fez quando os Daleks apareceram. Falou, vou mostrar mais coisa aqui que eles não sabem que eu sei, né? Falou, isso é o imperador, eu que matei, né? Pra eles. É, e falou isso como se fosse uma coisa pequena, assim, né? Não, mas eu achei muito maneiro, sim, cara. Que ela faz uma cara de deboche pro Dalek. É, né? Vocês são os caras mais poderosos. Incrível, e o mais poderoso entre vocês, tipo assim, morreu pela mão de um humano, sabe? Tanto que ela consegue deixar o Dalek puto, né? Eles vão exterminar lá, só que nisso o doutor chega, né? E aí o doutor fala, os Daleks têm nome, então eles são o famoso culto de Skaro, né? Que seria uma ordem secreta de Daleks acima do imperador. É, olha só, os nomes são Dalek Sek, Dalek Khan, o famoso Dalek Khan, Dalek Tai e Dalek Jast. Esse Dalek Khan, ele escreve Khan igual James Khan ou igual a Ira de Não, Khan? Não, igual a Ira de Khan. É C-A-A-N. Não, então é igual James Khan. É James Khan. E aí ele usa a Sonic pra explodir as portas, né? E começa um ataque da galera do Jake lá junto com o Cyberman pra cima dos Daleks, né? E rapidinho, esse conceito mesmo do culto de Skaro, né? Pensando na ameaça dos Daleks, é um conceito realmente muito assustador, porque são os Daleks, eles são Daleks tão ameaçadores quanto os outros, mas eles têm essa coisa de tentar exercitar uma imaginação, né? Então, quer dizer, você imaginar a máquina de matar perfeita que ainda consegue imaginar é muito bizarro. Eu acho eles menos ameaçadores por causa disso, sabia? Porque, pô, o Dr. Who já mostrou pra gente já que quando um Dalek tenta ir além, principalmente desse lado mais intelectual, ele se torna mais frágil, né, cara? É. Porque, pô, a máquina de matar perfeita não pensa, pô. Só mata, né? Igual os Daleks faziam. Quando um Dalek começa com esse negócio de firula aí, vamos conversar e tal, aí não dá certo. Por isso que esses Daleks aí falham direto, eles deixam a Rose ficar zombando, sabe? Sim. Se o Dalek tivesse matado a Rose quando chegou, acabou a série. Sabe? Exato. Não, mas eu acho que é exatamente a ideia do culto de Skaro, que como eles não têm outras raças, ou não têm mais, teoricamente, ou o cara que os criou, tinha que ter alguém que pudesse, fosse permitido, ter imaginação, criatividade. Pra poder salvar os Daleks, caso alguma merda acontecesse. Olha, é importante dizer que esses Daleks não são Daleks da linha de frente, né, cara? Sim. É, tanto que fugiram lá. Esses são Daleks pra bolar o que eles vão fazer, o que os Daleks da linha de frente vão fazer. Sacou? Tipo, eles são os bunda moles que ficam atrás da escrivaninha, sacou? E aí o Pete e a Jack se encontram nos corredores, né? E tem um momento muito engraçado, acho que é o melhor do episódio esse, que o Pete pergunta pra ela se se casou novamente. Aí a Jack responde, não, nunca houve mais ninguém. Sim. E aí nessa hora, cara, o Mickey faz aquela cara de Didi Mocote, sabe, cara, de nada, inocente. Essa cara do Mickey é sensacional. Cara, ele arregala o outro, faltou só ele fazer aquele gesto do Renato Aragão, sabe, do beijinho, sim, sabe? Cara, esse momento é sensacional. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Mas eu gosto pra caramba dessa cena, e esse encontro deles, assim, que começa, né, com o Pete salvando a Jack, né? E é bem aquela coisa do herói de filme de ação aparecendo com a arma fumegante, né? Depois, sim, de ter dado o tiro que salvou a mocinha. E outra coisa, que eles estão fugindo, né? É o momento que eles estão na correria. Mas eles param pra dar essa cena pro Pete e pra Jack. Eu também achei um momento muito legal. Essa cena é muito boa, cara. Eu acho melhor como ela acaba, porque eles saem correndo, vai dar aquele beijão, ela dá uma trepada em cima dele. Não, o mais legal é, mas você é rico? Mas é eu muito rico. Não, não que eu ligue pra isso, mas quanto, cara, rico, né? E ela tá no meio da cena, essa atriz é, cara, essa mulher é de outro mundo, cara. Ela tá no meio da cena, dramática, tá com o olho cheio de lágrima, e ela faz as piadinhas durante, sim, o discurso dramático, é muito, sim, maneiro. Ela manda isso muito bem. E finalmente abrem a arca. Começa a sair Dalek a rodo. E aí o doutor fala, né? Tecnologia dos Time Lords, né? Maior. Aí cai a ficha, né? Aí todo mundo faz. E ele fala que aquilo era uma nave prisão. Que, né, eu achei. Milhões de Daleks. Eu achei uma puta ideia. Acho que talvez a Ana, que já deve ter lido muito mais coisa de ficção científica do que eu, talvez até possa discordar de mim. Mas é esse conceito aí de. Eu concordo com o conceito de nave-prisão, que é... É, eu achei... Cabe muita gente dentro de um espaço dele. Que o conceito, sim, eu achei maneiro até, cara. Mas o doutor já cansou de choramingar falando que a guerra foi a coisa mais desumana que já existiu, que exterminaram as raças. Cara, os Time Lords guardaram não sei quantos milhões de Daleks vivos dentro de um... mais uma vez citando o Homem de Aço, né? Dentro de um caralhinho voador, né, cara? Tava demorando pra citar o Homem de Aço, cara. Pois é, não, mas não tem como, cara. Você viu o formato? É obrigação nave, contratual, né, citar o Homem melhor, de Aço. Melhor filme de todos. Melhor filme, é. Isso. Aliás, deixa eu fazer outra citação aqui. E, aliás, uma citação que serve pra datar mais ainda o podcast, que quando a porrada estanca aí pra valer, né, que é chamada Batalha de Canary Wharf, né, poderia muito bem ser a Batalha dos Cinco Exércitos, né, que nem do filme do Hobbit. Porque você tem aí, claramente, cinco facções que cada um tem os seus interesses próprios ali, né, que são os Daleks, o Cybermen, o pessoal do Torchwood, o pessoal do mundo do Pete Tyler e o Doutor e seus Companions, né? Então, assim, são cinco facções que todos eles ali estão na porrada e nessa hora, obviamente, tá o Cybermen cada um por si, o Dalek cada um por si e o Torchwood se junta com... Os humanos, né, se juntam como um todo, mas claramente ali no início todos eles têm uma intenção diferente, né? Isso é bem legal também. Não, mas, cara, juro que nessa hora que eu comecei a ver esses Daleks saindo dentro da porra do negócio, eu falei, fodeu. Como é que ele vai desenvolver esse roteiro? Como é que ele vai conseguir salvar todo mundo? Não é possível. Da primeira vez que eu assisti, o que me incomodou foi outro final de temporada com invasão de Daleks, que era muito mais Daleks do que a gente imaginaria que existisse, né? Uhum. Foi meio que o que ele fez da primeira vez lá. Sim, sabe? Sim, isso ele deu uma repetida, mas eu achei que a abordagem foi diferente o suficiente pra não me incomodar. Pois é, agora, né, reassistindo também não me incomodou não, sabe? Mas da primeira vez eu falei, porra, esses caras de novo, sabe? Tipo, tô sempre falando, ah, agora acabou. Aí parece um milhão de Daleks, sabe? Eu acho que ele era muito paga-pau do Russell T. Davis. Assim, em retrospecto, eu deixo muito, sabe, os roteiristas fazerem. I go along. Não chegou a me incomodar de, ah, que merda, não. Mas foi, porra, assim, ok, sempre que tiver um problema, que estiver ameaçando a existência, vão ser os Daleks, sabe? Tem que ser, cara. Os Daleks são, assim, é o principal vilão do Doctor Who. Sim, pois é, mas isso que eu tô falando, na época que eu vi da primeira vez, eu só tinha visto essas temporadas, né? Eu não sabia do escopo total do Doctor Who, né? Tipo, hoje em dia eu concordo, por isso que eu falei. Tava dando pra você a impressão de que final de temporada sempre seria o mesmo bicho, né? Exato. Exatamente, tipo assim, os outros você não serve pra porra nenhuma, o Doutor resolve fácil, os únicos que são ameaças de verdade são os Daleks, né? Hoje em dia eu já entendo como é que funciona a hierarquia. É meio que por aí mesmo. Agora sem certeza. E aí o Doutor, então, explica o porquê daqueles óculos 3D, né, que ele passou dois episódios usando. Ninguém vai me perguntar o que são esses óculos, né? Sim. É tipo, não, todo mundo só achou que tá sendo palhaço, cara. É. Pô, cara, mas sério, qual que é o objetivo daqueles óculos se ele mostra que todo mundo já sabe, cara? Porque os óculos mostram quem tem a matéria do vazio, né? Que, ou seja, quem passou por aqueles dois universos ali. Mas a gente sabe quem passou, sacou? Uhum. Mas sabe uma coisa interessante dessa cena? Porque tá todo mundo sério. Todo mundo super sério. Inclusive o Doutor. Aí, de repente, ele vira e fala assim... Então, ninguém vai perguntar o que são esses óculos. E a Rose começa a rir. Uhum. É verdade. É interessante. E aí ele bolou um plano, né? Pra resolver a situação, né? Que eu vou pedir com toda a educação pra outro explicar. Porque eu tava sem tempo de anotar. E achei o plano meio complicado. Porque eu vi o episódio em cima da hora. Por favor. É a coisa toda de que o Void lá, né? O vácuo. Ele atraía, né? Ele, tipo, conseguia... Como aquelas partículas pertencem ao vácuo, ele ia usar todo o maquinário lá do Torchwood pra puxar de volta tudo que tinha essas partículas de vácuo. Só que ele ia fazer isso pra não ferrar com a galera lá do mundo do Pitch, né? Que ele até fala, né? Ah, legal, vou chamar de mundo do Pitch, né? Como ele chama oficialmente outra terra. É, pra não levar toda a galera do mundo do Pitch, ele ia fazer só desse lado da porta, né? Do portal interdimensional. Então, todo mundo que estivesse do lado de lá, no mundo do Pitch, não seria atraído pelo vácuo. Mas todo mundo que estivesse no universo normal seria atraído por esse vácuo de volta pro Void. Tudo que tivesse partícula de Void. O que seria o quê? Todos os viajantes interdimensionais, que naquele momento era todo mundo que estava ali na sala, menos a Jack. Todos os Cybermen, todos os Daleks. Né? Então, quer dizer, um jeito rápido, fácil, indolor de resolver a treta. E no final das contas, a Rose iria com a Jack, né, pro outro universo pra poder se reunir com o Pete ali, né? Só que aí ela ficaria pra sempre longe do Doutor, que ia ficar no universo original, né? E aí a Rose fala, não, pô. Só que o Doutor bota o cordão dela em cima da hora lá, né, o negócio de teleporte, e ela vai com o resto do povo, né? E é muito engraçado que assim que ela chega lá, ela fala, que aperta e volta. Sim, sim. Porque, né? Ele tinha feito isso com ela no final da outra temporada, né? De mandar ela, sim, dentro da tarde de volta pra Terra e ela ficar lá, precisar daquele caminhão, do guincho, dos favores da Jack. Pra voltar. A chance que ele tem, ele despacha a Rose, né, cara? Ela fica puta com o negócio. Pois é, mas aí você vê que... Só que dessa vez ela volta muito rápido. Ela volta muito rápido e você logo fala, caralho, beleza, ela vai morrer. Sim. É, cara. Cara, eu já tinha, nesse ponto, eu já tinha esquecido da abertura. Já falei, ó, a Rose voltou, ok. Cara, eu embarco muito fácil em qualquer coisa com o roteirista jogado. Isso que você falou agora me lembrou muito. Não sei se vocês vão lembrar disso, é porque realmente isso me marcou na época. O primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi, que ele começa a história dizendo essa história da minha vida e como ela é trágica e como eu perdi tudo e não sei o que. Ele começa o filme dizendo isso. E aí quando chega lá no final e que aí no final o cara morre e ele se separa da guria, ele abandona a guria, ele tem que perder a guria, né? E aí o pessoal fica puto. E ele fica assim, não. Ele repete o mesmo monólogo. Essa é a história de como eu perdi tudo. Né? Perdi tudo que eu mais amava. Então, assim, cara, por que você tá surpreso, cara? Sim. Galera embarca, né? Cara, eu não sei. Se não tivesse aquela abertura da Rose falando essa história de como eu morri, eu não sei como eu ia ter visto esse episódio. Eu acho que eu ia ter parado de assistir Doctor Who. Ariel, escute aqui. O mundo humano é uma bagunça. A vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá. O fruto do meu vizinho. E aí quando ela volta, o doutor fala, se você ficar aqui, você jamais vai ver sua mãe de novo, sua família de novo. E a Bruce fala, tô cagando, cara, já fiz minha escolha há muito tempo já, sabe? Foda-se minha mãe e tal. É aquele momento Pequena Sereia, né, cara? Largou família, casa, amigos por causa de homem, né, cara? Foi atrás de um homem. Genial. Mas não é só um homem. A tarde, é todo o tempo espaço. É o príncipe, é um filé de borboleta, né? Enfiado num terno. É bizarro. Pra Pequena Sereia, ela tava presa naquele mar ali, queria ver o resto do mundo. É o universo do doutor aí, né? É muito parecido. É verdade, nunca tinha pensado nisso. Caralho, que merda. Acabou de estragar toda a temporada agora, cara. Falando que a Rose. Agora eu não gosto mais do storyline. Sim. Aí tem uma cena legal que é quando a Yvonne Cyberman enfrenta os outros lá, né, cara? Então, Zé, eu achei uma cena bem dramática, um momento legal, né, do fechamento da Yvonne. Eu achei meio deslocada, porque naquele momento a gente só quer saber se a Rose vai sobreviver ou não. Então, será? Parece que faltou espaço pra essa cena, né? Ela não faz sentido, porque você não sabe. Qual o momento da série que mostra que a parada de que elimina os sentimentos não foi ativado nela? Mas não é isso. O que aquela cena quer dizer é que a lealdade dela à coroa vai muito além de qualquer sentimento, entende? Uhum. Ou é maior que qualquer sentimento que ela tenha em qualquer momento da vida. A programação que ela se autoimpôs é maior do que a programação do Cyberman. Sim. Porra. Vocês estão no momento Jack, né? Tem que acreditar pra caralho nisso também, né, gente? Não, mas, pô, dá pra ver que é isso, cara. Pô, alguma coisa nela ali foi tão forte. Tudo bem. Eu acho que vocês estão sendo bonzinhos, cara, pra cacete, mas tudo bem. Mas é porque no Doctor Who não tem Nolan pra ficar explicando, né? Falar, aqui, gente. O sentimento que ela tinha, que a gente pode chamar de amor, né? Pela rainha do... Pelo país? Eu achei forçado. Amor salva tudo, Salimena. Amor salva tudo. Mas não constrói nada. E aí o doutor abre a fenda, né? E usa aqueles ímãs gigantes lá, né? Pra ele e a Rose segurarem na parede. Uhum. Enquanto os Daleks e o Cyberman começam a ser sugados de tudo que é lado pro vazio. E tem a tradicional saída de vilão do Dalek Sec, né? Que ele se teleporta pra longe, ele não é sugado. Ou aquele eu voltarei. Você sabe pra onde ele vai, né? Eu sei, pro episódio dos porcos. Exatamente. Ele vai pra Nova York encontrar o Homem-Aranha e os porquinhos. Só que a fenda começa a fechar, né, cara? E a Rose larga o imã dela pra puxar a alavanca. Eu confesso que nas duas vezes que eu vi, na primeira e ontem, eu devo ter piscado, porque eu não tenho na minha memória a cena de por que a Rose largou a porra do imã. A alavanca porque começa a alavanca mexer. Tá voltando. A alavanca destrava. Sim, então, ou seja, ela fez mal feito dela. Ela fez mal feito, sim. Ela não puxou a alavanca até o final, que nem o doutor puxou. A alavanca não travou, ela começa a voltar. foi a última cagada da Rose na série, assim, basicamente. E aí ela dá aquela cena, né, o doutor desesperado lá, gritando, e a Rose consegue reverter o negócio, só que ela não consegue segurar, uhum, né, então ela é sugada pro vazio lá. Só que aí o Pete Tyler aparece no caminho, né, cara, tipo, não, goleirão, né. E assim, tipo, duas coisas completamente sem sentido, né. Primeiro, o Pete Tyler aparecendo exatamente na posição e na hora certa, né. E segundo... A precisão temporal e espacial, sim, desse cara foi absurda. Não, cara. E segundo, que tipo, ele deveria ser sugado junto com ela. É, pois eles ainda tiveram um tempinho ali, espirrou o pé no chão, né. Eles tiveram um momento de se olhar. E aí ele apertou o negócio e foi. Ok, né. Cara. Então, eu tenho um problema... Aceita. É, foi o um amor de família ali, o link de pai e filho. Então... Cara, eu tenho problema com esse final, que nem eu tenho problema com o final do Spawn, que é, tipo, tinha pelo menos 10 formas diferentes de salvar a Rose ali, a maioria delas incluindo a Tardes, que resolveu tirar férias, né, nesse episódio, assim, né? Tardes... Sim. Não tá em nenhum lugar pra ser vista. Assim. Cara, é porque se a Tardes fosse Deus Ex Machina de novo, o povo ia apedrejar demais o professor Davis, né, cara? Então, mas eu tô falando assim, o objetivo ali era tirar a Rose, e aí, só que eu acho que a solução que eles encontraram pra tirar a Rose... Apesar de emocionalmente ser muito interessante, em termos de trama, me parece ruim, sabe? Tipo, por tudo, é, emocionalmente por tudo que é perfeito. Exato. Né, por tudo que a série já mostrou, tinha, sei lá, 1000 cartas que o doutor podia tirar da manga pra salvar a Rose ali, sabe? Então isso é, é tipo, mas é legal, é tipo o super-homem quebrando, né, o pescoço do Zod, né? Ele podia fazer, exatamente, 1000 coisas ali, exatamente, antes de quebrar o pescoço. Mas assim, eu achei legal não ter dedo do doutor, sacou? O doutor tá frágil na cena. Sim, ele tá, não, ele tá desesperado. Essa temporada é dos compênios. Isso é, sacou? Ótimo, sem dúvida. E assim que eles desaparecem ali, a fenda é fechada definitivamente, né? E os aparelhinhos de teleporte lá não funcionam, uhum, mais. Enquanto o doutor e a Rose encostam na parede ali, né, cada um de um lado, rola uma versão legal, né, daquele tema da Bad Wolf lá da primeira temporada. Não, e essa cena da parede é muito boa, né, porque se você for parar pra pensar, ela é a mesma parede em dois mundos, né, não é uma, não é, são dois lados de uma parede, só que o jeito que o ângulo de câmera e o gestual coloca eles, parece que eles estão com uma parede entre eles, né, como se tivesse... Cada um do lado de uma parede, isso é legal. Isso, a direção foi muito maneira aí, porque sempre aquele sentido da narrativa, né, ele é invertido, uhum, no outro mundo, né? Então realmente parece que o outro mundo é um espelho, sim, desse, sim, assim, né? E acabou virando uma das imagens mais famosas da série, né? Isso que é legal. O pior que essa cena já tortura, né? Porque ela é triste pra caralho, mas eles não ficam. Uhum. O T. Davis, ele não fica satisfeito, né? Tem que prolongar a tristeza. Fica satisfeito com uma torturinha de alguns minutinhos. Pois é, mas seria pouco, pô. Seria pouco, pouco, cara. Essa cena já é emblemática pra cacete, cara. Você já tem todo ali o sofrimento da separação, porque eles estão no mesmo lugar, só que em mundos diferentes, cara. Uhum. É, já é muito emblemático o sofrimento ali, a separação. Mas ele faz questão de: olha só, tá vendo esse meu dedo na ferida? Eu agora vou enfiar um pouquinho mais e vou torcer. Sim. Mas, pô, não teve tempo de rolar um adeus ali, né, cara? Isso seria muito cruel, sacou? Pelo menos um... Só que... Falou, tchau, tudo bem. Obrigado. Aí ele faz um adeus e deixa incompleto. Aí não deixa o cara falar. Porra, quer mais crueldade do que isso? Não, aí nós vamos discutir isso. Sobre essa parede. É, eu vi uma entrevista do Tennant falando que a primeira vez que ele fez aquela cena, ele fez chorando. E aí depois... Ele conversou com o Russell T. Davis, ele falou que ele achava que era melhor o doutor não chorar. Uhum. Pra mostrar o distanciamento, né? E foi a cena que ficou, no caso. Mas a primeira vez que ele gravou, o doutor tava chorando também, igual o Rose. Tem duas coisas que são legais dessa cena também, ainda da parede, que logo depois que o doutor se afasta da parede, é uma cena que é completamente simbólica, não faz sentido ela dentro do contexto da trama, que é o doutor andando sozinho na sala limpa, vazia, assim, tipo, a sala naquele momento, ela não tem gente, ela não tem marca de batalha, não tem corpos, não tem nada. É aquela, uhum, sala do Torchwood vazia e ele andando se afastando da parede. Ali é completamente simbólico, é, tipo, é total licença, sim, poética. Sim, eu sei que ocorreu uma batalha aqui, mas nesse momento eu quero mostrar o doutor numa sala limpa, vazia. Isso é, eu achei bem bacana da série dessa quebrada. E também, depois que a Rose se afasta, né, mostrando lá do outro lado, do mundo do Pete, quando a Rose fica ali chorando, né, você vê, a câmera abre e você vê logo atrás que estão as três pessoas que, além do doutor, são as três pessoas que mais gostam dela. E eles estão ali esperando pra oferecer o ombro, né, pra ela. E depois vão lá. É, o que restou ali. Exato, né? E é muito bom, porque assim, eles dão pra ela aquele momento que ela precisa, mas fica ali de guarda, né? Do tipo, ó, quando você precisar, a gente tá aqui. Eu achei esse momento muito bonito também. Sim. E cada um deles sabia o que o doutor representava pra ela, né? Então... Exato, muito legal. E eles não precisam falar nada ali, né? É muito bom que a cena não tem um diálogo ali, é bem bacana. E aí, então, já no novo universo, né, a gente vê a Rose acordando no quarto dela lá, e ela começa a narrar que ela teve um sonho, né, com alguém chamando ela, né? E ela conta pra Jack, pro Mickey e pro Pete, né? E eles acreditam nela, né? É um eco lá da Jack acreditando que o fantasma era o pai, e a Rose ninguém acreditando. Agora ela tava vendo o fantasma, tava ouvindo o fantasma. Mas a Rose fala, né? Eu falei pras únicas pessoas que iam acreditar que aquilo significava alguma coisa, porque conheceram o doutor, né? Sim, não, com certeza. Não, eu concordo com o Thales, tem esse significado aí sim, cara. É o paralelo lá do início. No início, ninguém acreditava na Jack por razões óbvias. E agora todo mundo acreditava na Rose, que qualquer outra pessoa diria que era um delírio. Ela contou para as pessoas que acreditavam porque era real, mas é um espelho daquela situação, né? E é legal que a gente só sabe que teve esse sonho, mas a gente não sabe como eles chegaram até aquele lugar, como é que ele explicou a ela onde ela tinha que ir, nem nada. Então é meio sobrenatural a parada, assim, né? Porque bem ou mal, o doutor não sabia onde eles estavam quando eles se encontram. Sim. Não foi o doutor disse, me encontra em tal lugar, coordenada tal, tipo, a Rose simplesmente acreditou em tudo aquilo e foi, tanto que o doutor não sabia onde ele estava. E a série não dá explicação, por isso que eles perdem essa crença, assim, né? Isso é bem legal. E eles viajaram atrás da voz do sonho, até que eles chegam numa praia, né? E não tem muito detalhe de que praia era aquela, como só ela chegou lá. Só uma coisa interessante sobre essa cena, tem duas coisas de bastidores, que é que o Tennant não conseguia dirigir aquela motoca do... que eles vão nos anos 60, né? Uhum. Pra coroação da Elizabeth, e que o ator que faz o Pete também não conseguia dirigir esse jipe, assim, de jeito nenhum. Eles tiveram que gravar muito, assim, toda hora morria, assim, ele não conseguia só tirar o fucking carro. Mas né? Enfim. Tipo, sai com o carro aqui, né? E aí lá na praia, lá ela viu uma projeção do doutor, né? O doutor tá transparente ali ainda, né? O holograma também, total. Mais uma vez em referência aos fantasminhas, né? Ele é o fantasma no momento. Dizendo que sobrou uma pequena abertura ali, né, pra aquele mundo. E ele tá usando a energia de uma supernova, né? Ele tá orbitando uma supernova com a TARDIS pra poder se despedir dela. É, e aí, aquela coisa, né? Cara, eu tô queimando uma estrela pra te ver. A mulherada... Pois é, cara. Que canastrice. Ai, não é, gente. Cara. Mas foi funcional. Não tá vendo que funciona. Vou usar isso um dia ainda. A partir de agora, só coloque ruídos estranhos vindo de mim. Assim, ó. Que é isso que eu consigo fazer? Até a lefinha sai da conchinha e vem dançar. Caracolzinho, tira um somzinho. Por isso a gente tá aqui. É que te faz um programa. Aqui é na lama, aqui no mar. A gente descobre que eles foram parar na Noruega, né, cara? Sim. Em norueguês, o nome do lugar são palavras norueguesas para Bad Wolf Bay, né? Sim. E ela fala que voltou a trabalhar na loja, né, que ela trabalhava antes, mas o Torchwood de lá ainda funciona, né, e ela sabe bastante sobre alienígenas, então tem uma carreira em potencial pela frente lá. Nessa hora aí que o doutor até comenta com ela, né, que ele fala, ah, quem diria, Rose Tyler, Defender, Defender of Earth, né? Ele fala um negócio assim. Uhum. E que, na verdade, essa frase do doutor é porque o Russell Davis estava planejando um spin-off para Rose chamado Rose Tyler Earth Defense, que era para ser as aventuras da Rose, do Mick e do Torchwood desse mundo. Entendeu? Oh, legal. Só que não deu certo, porque a Rose realmente queria sair mesmo, então... Ela propôs pra BBC. Na época, também, numa outra entrevista, a Billie Piper falou que tava muito complicado manter uma relação à distância e ficar gravando em Cardiff tanto tempo, porque daí tirava qualquer outro tipo de contrato que ela podia ter de qualquer cara, outro. Eu estive em Cardiff um dia, eu entendo a Billie Piper. Ela ficou lá anos. Eu isso, entendo. Cara. Cardiff é maneiro, deve ter concerto de Natal do Capitão Jack cantando todo ano, cara. Cara, puta, cara, eu iria feliz pro negócio desse. Eu também. E aí quando o doutor fala pra ela que ela tá oficialmente morta no universo original, né? Aí é que cai a ficha pra ela que viajar com o doutor acabou pra ela, né? É uma atuação legal da Billie Piper, né? Que ela tá chorando bastante e tal. E aí ela finalmente diz o eu te amo pra ele, né, cara? Uhum. E quando tudo leva a crer que ele vai dizer o mesmo, né? Ele demora. Ele faz o teatro, né, cara? Ele adora. And I suppose it's the last time I have to say. Ele adora decorar, né? O que vai falar, pavonear. E a transmissão acaba, né, cara? Na hora e ele some, né? Ele não falou a tempo. É tipo, que conveniente, né? Tipo, droga, a supernova acabou de queimar justo agora. Que pois coisa, é, e outra coisa, ele fica reticente um tempo, mas ele não fala, sacou? Ele mantém o silêncio. A câmera vem pra dentro da tarde se ele não fala. Exato. E isso é muito maneiro, cara. Esse é o momento mais maneiro dessa conversa toda aí pra mim, sacou? Ele tá em silêncio, apesar de ele tá chorando, ele não responde, sacou? Por algum motivo, sabe? Sei lá qual é, sacou? É que, gente, vocês têm que ver que a série já tinha tanto tempo. Isso nunca tinha acontecido, entendeu? Sim. Era completamente novo você fazer o doutor se apaixonar por uma companion. Sim. Tipo, não podia, sabe? Era um tabu. Sim. Dizer que ama, então, pior ainda. Um negócio sem precedentes. E eu acho que o Tennant nunca diria. Ele é um Ruvian muito hardcore, entendeu? Acho que se o Russell tivesse apresentado no roteiro, olha, ele fala. Eu acho que o Tennant diria, putz, corta antes. Ele não fala, né? Não é por uma questão da série em si, sim pelo personagem. Esse cara não se apaixona, sacou? Tipo... Ele não é um humano, entende? Ele não tá ali. Exato. Por isso que é tão legal essa parada. A gente não vai saber o que tá passando na cabeça ali ao certo, né? Não, é fato que ele ama a Rose, assim como ele ama os companions dele. Ele sofre pra caramba. Ia ser a pior coisa pra ela ouvir, né, cara? Não, eu te amo, mas, né, como eu amo meus companions. Mas chala. Eu te amo como eu amo o K9, sim, né? Imagina. O Capaldi não falaria isso, cara. O Capaldi falaria isso. Não, lógico. Ah, mas o Capaldi é foda, cara. Capaldão é foda. Capaldi é o maior de todos. Esse momento do que você falou antes do... Ela está oficialmente morta, né? Uhum. E que foi dada como morta na batalha, exatamente como o Satã previu, né? Sim. Tipo, esse momento pra mim soou como desculpinha só pra dizer que de algum jeito a profecia se realizou, exato, sabe? Exato. Eu achei muito forçado isso. O diabo é sinistro, cara. Ah, cara, eu esperava. Depois que o diabo falou isso, eu tava esperando. O diabo, cara, falou, tá falado, cara. Pois é, mas achei que, tipo, ia correr uma morte mesmo, não você está oficialmente dada como morta, francamente. Pois, sabe? É, foi a última, né? Foi a última. Mas era o diabo daquela realidade, cara. Foi o último truque do diabo, né? Ele fez uma poesia, fez a licença poética. Era fora do juridiquês do diabo. Exato. Né? E essa coisa toda da paixonite do doutor, eu acho isso muito fanservice, assim, pro meu gosto, sabe? Acho, sei lá, talvez tenha sido uma coisa de momento da série, de querer crescer a relação Doctor Companion, mas eu realmente acho que... Eu gosto mais como é hoje na relação Doctor Companion do que a dessa época. Mas por isso que minha companion favorita de todos os tempos é a Donna, cara. Sim, é a melhor relação. Melhor ela relação. Passava longe de querer... Ela tinha quase nojo de pensar na possibilidade, sacou? Mas é que tá... Ia ser maneiro se ele se interessasse ali, sacou? Porque, pô, é raro o companion que não queria ir. Ia ser o contrário. É, uma coisa inegável. A química dos dois atores é impressionante. Da Billie Piper e do Tennant é impressionante. Eu acho que a série valorizou muito isso. Mas eles têm uma química muito boa juntos. Essa cena mesmo eu acho muito boa dos dois. Pô, mas imagina se tivessem sido duas temporadas do Tennant com a Billie Piper. Nossa, não, pesadelo, cara. A série não tinha aguentado, cara. Eu acho que ela implodia. Eu concordo com você que foi fanservice pra caralho, mas eu acho que foi fanservice ao longo da temporada inteira, cara. Sim. Naquele episódio de Tooth and Claws, Eles saem da tarde se cutucando, gente. Sim. Ali, tá na cara que rolou alguma coisa antes deles saírem, sabe? Dançaram muito. É, cara, ali você tem certeza que eles são um casal velho já. Pois assim, é. Não, velho. Velho não, mas um casal eles já fizeram o que eles tinham que fazer. Já tem intimidade, né? Eu acho que rolou fanservice pra caralho. Tipo, eu sou contra essa relação, eu tava falei desde o início. Acho que foi fanservice. Mas aí no final, é o que eu tô falando, eu embarquei, sabe? Esse Eu Te Amo dela, eu acho que foi mais que justificado. Falei, pô, já que a série fez essa temporada pra mostrar, né, esses dois se gostando, ainda foda-se, pô. Então vai, entra de cabeça, sacou? Aí no final das contas eu acho válido, sacou? Achei legal. Tipo assim, foi quando o Doutor e a Companion se apaixonaram, sacou? Não, e aquilo que eu tava falando antes, que teve aquela coisa deles sempre se aventurarem de cabeça, e sempre rindo, e sempre se achando invulneráveis. E aí, mais uma vez, mostrou o preço que é viajar com o Doutor. E essa perda foi dos dois lados, né? Foi da Companion e foi do próprio Doutor. O Doutor sentiu muito. E aí começa a queda vertiginosa, o arco trágico do Tennant, né? Agora sei que lá, fica bom, talvez, cara, seja a primeira... Né, o primeiro selo da tragédia do Tennant. O segundo é aturar a Martha Jones, né? Ah, para, gente. Não, a Martha é muito legal. E aí quando o Doutor se prepara pra partir com a TARDIS, né, que ele tá chorando ali, né, chegou a sair lágrimas ali igual a do Eccleston, que o JP tinha xingado lá. Sim. Aí dessa vez ele teve razão, não teve pra chorar? Depende, cara, assim, eu acho muito esquisito o Doutor semi-mortal de 900 anos chorando por uma guria de 20 anos da Terra. Esse aqui é o Idris Elba de Doutor, né, cara? Pra acabar um momento desse, o que eu não ia achar nada ruim, viu? Tá lá, dá uma bicuda na tarde e fala, porra! É porque assim, eu penso da seguinte forma, tipo, a Rose, por mais que ela fosse uma boa companion, ela ainda assim é uma garota comum da Terra. Eu acho que pra ser alguém que realmente mexe com a cabeça do Doutor, tem que ser alguém, completamente fora do normal, tipo a River. Não, sabe? É isso. Depois da Time War, depois dele ter feito cagada pra caralho, tinha alguém que ainda olhava pra ele com olhos de inocência e que pôde trazer ele de volta a uma realidade diferente do que aquele que tinha vivido na Time War. E a gente já viu, isso que a Rose representa. A gente já viu principalmente por causa de acontecimentos que vieram depois, né? Mas, pô, não tem nada mais fantástico pra esse homem tão, né, ancestral assim, do que um humano simples, né, cara? Tipo, ele vê a beleza dos humanos, né? De cada humano, de cada vida daquela, de cada coisa corriqueira. Exceto quando ele tá com raiva, né? Que aí eles viram macacos idiotas. Sim, exato. Mas, pô, ele é um cara ele é um cara bem fragilizado e tal, e eu acho que ele não... Senão a gente vê o Doutor como aquele jogador de xadrez, sabe? Era um momento propício. Se existe algum momento onde ele tava frágil, onde ele precisava de alguém pra hold his hand, né? Eu só preciso de alguém pra segurar minha mão, que é uma coisa que ele fala. Era Rose. A Rose foi a pessoa certa no momento certo, entendeu? É isso. Não é uma questão dela ser humana, ou dela ser fantástica, ou dela ser super inteligente. Tanto que quando ela olha pra ele, ele vai matar o Dalek naquele episódio do Dalek. Ele fala assim, mano, eu não tô te reconhecendo. É que ele vê porque ele tinha esquecido durante a Time War porque que ele tinha assumido o nome de Doutor. E ele se lembra quem ele é com a Rose. Como não amar alguém que você olha pra pessoa e a pessoa te lembra quem você é de verdade? A Ana explicou melhor que qualquer um de nós, pois é, também. Eu tô com a Ana, eu acho que ele é completamente apaixonado por ela. Tanto que depois disso, eles não fizeram mais nada parecido, né? Mas é esse momento, não. Se ele é apaixonado, por que ele não responde, sacou? Porque ele é um idiota de 200 anos. Ah, de 900, mas então, se o cara se entregou em todos os pontos que tinha pra entregar, por causa de palavrinha, ele não vai falar, tipo, não, meu orgulho aqui, que eu sou, tenho 2000 anos aqui. Pronto. Mas cara, eu acho que a transmissão acabou quando ele ia falar, cara. Não, mas ele teria falado com a transmissão acabada, sacou? Tipo, não, assim, ele notou que a transmissão acabou e não falou, cara. A transmissão poupou, o fim da transmissão pode ter poupado ele da escolha, sacou? Mas eu sei lá, eu acho que esse cara não tava lá pra falar, não. Eu acho que ele enrolou de propósito. Eu acho que esse fim da transmissão foi tipo, opa, tô entrando no túnel. É, exatamente. Mas que depois. Eu tô com a Ana nessa. Eu realmente acredito que ele gostava dela pra cacete. Não, esse doutor é um porco chauvinista. Tanto que depois vem a Marta, dá um mole desgraçado pra ele e ele não tá nem aí. Tudo fingimento, fingiu que amava, nossa, conheceu a família. E a Marta é tipo umas 50 vezes melhor do que a Rose, né, cara? Sim, a Marta é mais inteligente. A Marta, em muitos aspectos, é mais bonita. Gosto ou gosto. Não, tá em muitos bem, aspectos, em todos os aspectos. Ah, ela é bem mais bonita. Pois é. Se já terminamos aí de falar do elemento Doutor e Rose, eu queria falar dessa cena final, que é a coisa mais sensacional de todas. Sim. Né? Que, tipo, S2 coraçãozinho, assim. Cara, eu adorei, que é o final mais inesperado possível, né? Tipo, o mundo dele acabou, ele perdeu o chão, ele tá lá choramingando, andando pela tarde. Aí, de repente, a gente vê uma mulher vestida de noiva, que pela iluminação ali parece uma aparição, um fantasma, né? Tem um aspecto ali fantasma. Mulher de branco, né? Sim, mulher de branco. E aí, de repente, ela vira e começa a reclamar com o doutor. Dá esporro, né? Oi! O que eu tô fazendo aqui? Você me sequestrou? Que é isso? Cara, onde que eu tô? Cara, eu arrisco dizer que essa primeira aparição da dona é melhor do que qualquer primeira aparição de qualquer doutor dessa nova série. Isso que eu ia falar, cara. Essa foda, cara. Revendo esse momento, cara, isso parece uma regeneração, sacou? Isso sim, parece sim. A regeneração do Capaldi, sacou? Que foi aquele negócio supetão, assim, cortando um clima, sim, sabe? Sim. Porra, é muito foda essa cena, cara. É o momento... Cara, essa cena é demais, cara. Não, e porra. Essa cena final, não sei se até eu anotei aqui, eu lembro que eu li sobre isso. É isso aqui, ó. É, de acordo com os comentários do DVD da série 2, né, os comentários do DVD, fizeram um segredo muito grande sobre o final, sobre a filmagem das duas últimas cenas do episódio, né? E que, de acordo com o Tennant e com o Davis, somente o Tennant e a Billie Piper, só foi dado para eles dois o script do diálogo final do adeus deles. Pode crer. Aquele diálogo, só os dois tiveram antecipadamente. Ninguém da equipe teve, além deles. Que bom que foi só o do diálogo. Do jeito que você falou, achei que o final só deram script pros dois. Eu falei, pô, a Catherine Tate é uma puta atriz mesmo, né, cara? A mulher foi lá sem roteiro mesmo. Ela adivinhou, né? Ela adivinhou, pois é. E o próprio diretor só recebeu a cópia dele, desse diálogo, momentos antes da filmagem. Caralho, assim, que merda, coisa bem, pois é, bem bizarro. E que, de acordo com o Tennant, essa filmagem da última cena com a Catherine Tate foi um raro exemplo de uma surpresa sendo mantida até o momento da exibição sem ser estragada com spoiler, né? Sem ninguém vazar ela. Uhum. Porque a cena foi filmada com o mínimo possível de equipe, tipo, qual é o mínimo necessário pra gente conseguir filmar essa cena? Só chamaram esse número de pessoas da equipe e eles filmaram isso enquanto o resto do time, da equipe de filmagem, né, da equipe de produção toda, tava tendo a festa de encerramento, logo depois de encerrar as filmagens da segunda temporada. Então, assim, o Tennant, o diretor, um câmera, um iluminador, um cara de microfone saíram da festa, encontraram a Catherine Tate no cenário da tarde e foram filmar essa cena em segredo enquanto a galera tava na festa, pra não vazar mesmo, loucura, sabe? Muito legal, cara. Isso. Pois é. Não, e eu entrei em parafuso quando eu vi essa cena, cara, porque como eu disse, eu comecei a assistir Doctor Who já sabendo quem eram os companions, quem eram os doutores e tal. Aí nesse episódio apareceu a Martha Jones, eu falei, ok, ela vai entrar agora. e a mulher morreu, e eu não sabia. E aí apareceu a dona, eu falei, caralho, então essa vem antes, sacou? E aí depois não é a dona, volta a Martha Jones com outro nome. Cara, eu fiquei muito confuso nessa época. Não, eu confesso que eu assisto, eu achei incrível já essa ceninha dela, né? Porque eu gosto de gente porrenta, né? Me diverte. Cariocas são cariocas, né, cara? Exato. Aí depois vem a Martha, quando vem o próximo episódio, eu acho que vai ser a dona, né? Caraca, vai continuar agora, vai voltar, ela é muito foda. Quem é essa mulher? Me dá uma tristeza tão grande. Talvez eu não goste da Martha, inclusive por isso, entendeu? Porque não, não era eu quem eu esperava de. Eu fiquei bolado, eu falei, caraca, cara, a dona então o nego gosta dela assim, ela faz um episódio? Como assim? É. Cara, eu acho que assim, mesmo se ela fizesse só esse episódio do Runaway Bride, ela muita seria uma companion. Mais querido do que a Martha. Porra, cara, mas esse episódio, apesar dele ter coisas muito legais, ele tem pra mim um dos piores vilões, que é aquela aranha de teatro infantil, aquela mulher que fica mexendo na cara. Cara, aquele é horrível, sim, cara. Nossa. Mas a gente não vai falar do Runaway Bride hoje. Não, deixa não, pro é verdade. Ah, cara, eu tô doido pra fazer esse programa. Uma tarefa para a próxima temporada. Isso. Deixa eu só falar aqui algumas trivias aqui desse episódio. Ah, sim. O doutor fala pros Daleks, né, que ele tava na linha de frente quando a Arcádia caiu, né? E a gente vai ver essa cena no especial de 50 anos. Sim, né? Sim. Que ele realmente estava na linha de frente. Inclusive, essa encarnação do doutor, apesar dele não lembrar, né? Que ele tá na linha de frente quando a Arcádia cai. Então, eu achei interessante, porque... e até eu fui ler sobre isso. Na época da série, a Arcádia era tido como um planeta, não como uma cidade de Gallifrey, mas como um planeta que foi pego nesse fogo cruzado, foi um dos campos de batalha da Time War. Uhum. Não, quando ele fala Arcádia, não sabia que ele estava se referindo a algum lugar de Gallifrey. Até então se pensava que era um planeta à parte, que foi só pego ali no fogo cruzado. Então, quando eu vi a primeira vez, eu achei que fosse tipo um, sei lá, um bairro, um país de Gallifrey. Pois é, então. Na cronologia atual, né, pro cânone atual, Arcádia é a segunda maior cidade de Gallifrey, um negócio desse, né? Uhum. Então, é interessante que a fala ganhou outro sentido, mas continua fazendo sentido pra série, isso é muito legal. Sim. Outra coisa, o episódio Doomsday e a final da Copa do Mundo foram ao ar na mesma semana, né? E aí, por conta disso, aquela revista Radio Times fez capas variantes que mostravam times de Cybermen e times de Dalek com uma bola de futebol. Exato. Eu queria ver essa capa. Caralho, que ideia. Calma, eu vou mandar pra vocês no Facebook agora. E eu fico me perguntando como é que tem gente que olha pra essa série e fala que ela tem que ser levada a sério, que Doctor Who é tristeza. Gente, pelo amor de Deus, Dalek jogando futebol, veja porra. Veja essa imagem que eu mandei pra vocês, vou mandar pra Ana também aqui no Facebook. Que é essas duas imagens, uma com a capa do Cyberman e outra do Dalek. A gente vai colocar no post, hein? Não, mas peraí, eles não estão jogando futebol, não. A capa é ótima, cara. Não, a capa é ótima. Ah, eu fiquei decepcionado. Eu achei que eles iam estar de uniformes e jogando bola, sacou? Não, é o que eu falei. Uma com um time de Daleks com uma bola de futebol, outra com o time de Cyberman. agora que eu vi a bola, o Dalek tá segurando no desentupidor. É muito bom, cara. E o Cyberman também. Dá uma olhada na capa do Cyberman também. Não, o Cyberman tá igual a propaganda da Nike, né, cara? Que esse negócio exato, do Ronaldo com a bola e tal. Não, mas eles fizeram de acordo com o clima do momento mesmo, pô, né? Incrível, tipo, cara. Do que estão falando? Do final de Doctor Who e do final da Copa. Vamos fazer uma capa misturando os dois. Foi uma sacada muito bacana. Pô, muito bom, cara. Outra coisa. O doutor fala pra Rose, né? Quando eles estão lá fazendo a coisa final lá da máquina que vai sugar tudo pro Void. Ele fala pra Rose pra colocar... O doutor e a Rose estão fazendo a coisa final, né? É esquisito. A dança final, né? A dança final, exato. Ele fala pra Rose colocar todas as coordenadas pra 6, né? E aí isso formaria, né, 3 coordenadas, 666, né, da besta, e que isso tem relação com aquilo que o doutor fala, né, que o Void, alguns chamam de inferno, então faz essa rima temática aí também. Outra não, cara, coisa... botar 666 no roteiro nunca é legal, cara. Nunca é legal. Ó, falar em coisas ruins que acontecem... falar em coisas ruins que acontecem aí por causa do 666, tem uma tragédia aqui que envolve esse episódio. O Peter Hawkins... que foi um dos atores de voz original tanto do Dalek quanto do Cyberman, ele fazia voz de alguns Daleks, alguns Cybermen na série clássica, morreu no mesmo dia que Doomsday foi ao ar. É bizarro. Eita. É. E por último, isso é até engraçado. Enquanto estava filmando a despedida do Doutor e da Rose lá na Bahia do Lobo Mau, né? Quatro windsurfers, né? Que faz windsurf, estavam eles estavam atrapalhando a filmagem, eles apareciam no fundo. E a equipe teve que pedir que, por favor, que eles saíssem do mar, porque estavam exatamente. Cara, devia estar tá muito frio naquele lugar, cara. Sim, né? Dá pra ver na respiração dela, assim. Coitado dessa gente, cara. É os caras de neoprene lá surfando na Bahia do Lobo Mau. E é isso. Última coisinha curiosa aí do episódio. Caraca, muito bom. Bom, então assim a gente fecha mais uma temporada de Doctor Who, né? Muito obrigado, Ana, pela presença. Esse episódio é uma porcaria. Nem sei porque eu quis falar dele. Aliás, aqui em casa é uma piada recorrente que meu filho faz, que é assim: mãe, o que é pior? Aquelas brincadeiras de criança, né? O que é pior, perder uma perna ou só poder ver Doomsday pro resto da vida? É tão traumático assim, que virou uma referência aqui em casa entre coisas ruins, assim. Caraca, coisas que você vai sofrer fazendo. Você chorou mais nesse episódio do que no End of Time? Sim. Porque End of Time eu já tava acostumada, tá ligado? Quer fazer um jabá pra galera aí? Para verem a minha webcomic Belladonna, acessem petisco.org/Belladonna. Para me ouvirem outros podcasts, ouça o ArgCast. Tem o Belladonna impresso agora, né? Isso, e agora tem a Belladonna impresso. A gente entregou na Comic Con Experience e vai para a Livraria Cultura. Então, fiquem atentos. Muito bom, Ana. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado também pela presença de todos os ouvintes. Se vocês quiserem falar com a gente, vocês já sabem quais são os canais. Manda um e-mail para hookerspod@gmail.com ou então fala com a gente no Twitter, no @hookerspod, facebook.com/hookerspod, no instagram.com/hookerspod. E responde lá a nossa enquete no site, hookerspod.com. Coloquem lá seus comentários também. E dê uma nota pro episódio aí, uma nota só pros dois episódios, já que é a mesma história, né? Pode dar um 5 pros dois, que é um belo final de temporada. Para de influenciar a votação. Eu sempre falo minha nota aqui, geralmente bate, viu? Geralmente a galera bota minha nota aí. Todo mundo que vota diferente do Salimena, ele exclui o voto lá no admin. Não, nunca serão, cara. Denúncia. Não, gente, olha, muito obrigada vocês terem me convidado, assim, eu sei que eu fiquei cobrando. Não, nós que agradecemos, todos os outros convidados fizeram a mesma coisa. Então, tá bom. Obrigada a vocês e obrigada aos ouvintes do Cares, e continuem assistindo o Doctor Who, e se vocês quiserem polêmica, quando tiver lá na oitava, pode me chamar. Opa, mas depois a gente vai ver aí qual lado que você vai estar, e de repente já é garantido já. Vai ter treta. Então é isso, povo. Aquele abraço. Até a temporada que vem. Tchau. Tchau. Thank you. É isso aí, amigos. Obrigado por ter ficado aqui até agora, esperando a nossa musiquinha acabar de tocar. A gente tem um aviso pra vocês. Um aviso que pode ser triste, pode ser alegre, depende de cada um. Pois é, depende do ponto de vista de cada um, é verdade. Alguns ouvintes vão ficar felizes. Pra gente tá naquele negócio meio agridoce, assim. É triste, mas nem tanto. É porque é o seguinte, como qualquer final de temporada, né, a gente precisa de um tempo pra botar as coisas nos eixos, trabalhar na próxima temporada também, mas como a gente não recebe pelo podcast, a gente precisa ralar na vida real também, né, cara? Tem não só trabalhar, né, não só a parte de trabalho, mas também tem a vida acontecendo, então... Às vezes, literalmente, vai... como no caso do Thales. Exato. Que inveja do Thales, enquanto a vida vai acontecer, o meu não, vai ser só trabalho mesmo, cara. E a gente vai ter que parar agora um tempo, né? Tirar férias. Sim, a gente vai ter um hiato um pouco maior, né, do que a gente teve da outra vez, né? Então, eu acho que vai ser uma coisa de mais ou menos 3-4 meses, por aí. Isso, olha só. É, o Salimena tem vários projetos de HQ pra fazer. Como vocês sabem, alguns de vocês sabem, ele é autor de histórias em quadrinhos. Não parece, muito bom, muito é. Bom, muito bom, por sinal. Ah, para. E ele precisa desse tempo maior para produzir alguns trabalhos que a gente não pode dizer exatamente o que são, ou não sei. Mas se que serão pode. Ótimos. É porque, mas, na verdade, eu não sei ainda o que, que vai ser. A gente, mas que a gente vai divulgar no Twitter do Who Cares, no Facebook, sim, quando eles saírem, para vocês ficarem sabendo, vocês comprarem também. Muito obrigado. Com certeza vai ser legal. É... Eles têm um ótimo motivo. Exato. Pedir a conta dele. Que no é... dia que a gente está gravando, não aconteceu ainda, né? Mas está prestes. Vai acontecer tipo amanhã. Né? No, isso, provavelmente, mas vocês que estão ouvindo, já aconteceu. Que é o sim. Que é meu filho, meu segundo filho nasceu ou vai nascer. Você depende. Aumentando a família Who Cares. Exatamente, esse negócio de viagem no tempo é um pouco confuso, então assim, tipo, ele nasceu ou vai nascer. Mas já terá nascido ou não. E aí. Esperamos que sim, por favor. Então eu preciso desses primeiros meses, eu vou dar atenção pra ele. Pra minha esposa, que vai estar precisando, e pro mais velho também, que vai com certeza estar num momento de muita ciumeira. Então eu preciso dar uma parada também. Trocando em miúdos, o Thales vai viver, cara. Isso que eu vou fazer. Eu vou viver, exatamente. Vai viver. Depois volta a dar atenção pros marmanjos na internet, né? Exato. E eu vou continuar basicamente cuidando dos meus gatos. Mas enquanto os outros estão ocupados, eu vou tentar manter as nossas notícias atualizadas. Então, sempre que tiver alguma participação aí do Salimena lançando alguma coisa, sempre que eu, tá, a gente conseguir estar num desses eventos aí de quadrinho, cultura pop, assim, a gente quer ir pro FIC esse ano, então... Não, nós estaremos lá, né? FIC a gente tá lá, pô. Não, vamos, a gente vai estar no FIC, a gente tá planejando alguma coisa do Who Cares no FIC. Não só ficar passando o dia no bar lá bebendo dentro do FIC. Ah. Mas... Não, eu planejo só ficar no bar bebendo sim, cara. Talvez o pôster da promoção tenha lá também pra gente ver. Ah, é. A gente tá estudando levar o pôster pra lá e como vai ser bem à frente, né? O FIC é só em novembro. Provavelmente o pôster da segunda temporada vai estar lá também. Olha só. Né? Exatamente. Não promete não. Não, já tá tudo desenhado mesmo. É... Mas enfim, aí a gente vai mantendo vocês atualizados aí. Acompanhem a gente aí. No blog, nas redes sociais, sempre que possível, sempre que tiver qualquer novidade aí de um dos três aí, do Who Cares, a gente avisa pra vocês. Nesse período, por conta das férias, eu acho difícil que a gente grave um Confidential ou alguma coisa do tipo, porque realmente vai ter férias. Isso é importante a gente falar, porque que a gente não gravou Confidentials. A gente não gravou Confidentials nessa temporada porque a gente tava correndo com a gravação da terceira temporada pra conseguir gravar tudo antes do nascimento do João Paulo e do começo dos projetos do Salimena. Exato. A gente tá se desdobrando aqui, tentando botar os programas no ar, por isso que tá atrasando bastante, que a gente tá gravando também. A gente chegou a fazer 4 gravações, quer dizer, gravação de 4 episódios na mesma semana. Então, não, essas nessa ideia, a coisa de 5? De 5 episódios, cara. Foram 2 duplos e um unitário. Então, exato, galera... Pelo amor de Deus, antes de ficar pedindo pra gente voltar logo, cara, saiba que esse tempo de descanso tá sendo bem merecido, tá? Não, tá sendo merecido, ocupado... eu diria, mas necessário. Né? Sim. E tá sendo bem ocupado, né, cara? Assim, a gente não vai conseguir mesmo gravar, não tem como. É, exato. Mas assim, continue se comunicando com a gente em Twitter, Facebook, e-mail, a gente vai sempre responder na medida do possível. Eu vou pegar um monte de e-mail que tá para responder lá e vou responder aí essa semana. Possivelmente vocês já receberam resposta quando estiverem ouvindo isso. E é isso, a gente continua lá tentando atender a todos, mas programa mesmo vai demorar um pouquinho. Pois é, a gente pede desculpa por essa ausência, né, de podcast. A gente sabe que tem meio que essa lei na podosfera, né, que não se abandona o ouvinte, assim, precisa da regularidade e tal, mas é o que dá pra gente fazer, cara. Cara, nem respeito quem fala em podosfera, não existe isso. Geralmente eu falo com aspas irônicas, só que não tô digitando, né, cara. Tentei dar a entonação da ironia, mas não saiu. É isso então, pessoal. Desculpa por esse ato grande aí, mas vai valer a pena, porque a temporada tá muito bacana. A gente tá acabando de gravar ela agora, a terceira temporada. Então pode falar com a gente nos canais de sempre, que nós vamos estar lá, beleza? Beijinhos pra vocês. Falou, pessoal. Nos falamos. É isso, povo. Aquele abraço. Até a volta. Tchau. Tchau.